De novo. É bem desenhada a posição das cadeiras. Começaram agora, Rentenor número 7, de novo, porque eu pluguei no headphone. Não tava funcionando. Não tava funcionando. Ainda bem, não então, falou. Então, voltamos aqui para o nosso Rentenor. Então, na última sessão, no pau. Na última sessão, a gente tem o flautista, que é uma entidade dentro lá da prisão de Harrowstone. Tá lá o flautista, todo muito louco, viajando no melão. Ele, com a turminha do barulho, ele acabou se transformando ao longo dos anos, né, em uma mistura de Estirge com humanoide. Então virou um Estirge gigantesco com várias asas, uma barriga gigantesca. Estirge é um mosquito da dengue gigante de 3 metros de altura. Mas com o rosto humano. O rosto dele tem um nariz pontudo e um bigodinho assim. E ele carrega uma flauta, né? Que de vez em quando ele sai voando, para e toca a flauta, né? Tipo vilão de videogame. Ele para, toca a flauta, fica todo mundo doido. Depois ele voa, dá umas porradas, toca a flauta, fica todo mundo vilão doido. De videogame. Então, tem um padrão tá da ataque. Tem um padrão do ataque dele. Como é que é? Agora que você tá lembrando? Agora que eu tô lembrando. Tá, nossa, velho. Aí... É o seguinte, enquanto isso é o que está acontecendo no primeiro andar, com o Taeron e a Dora fugindo e a dengue gigante correndo atrás deles, voando. E aí toda hora ele fala assim: venham, escutem a minha música. Não, a gente está muito longe dele, não dá pra nada. E ele tá voando. Vocês estão no primeiro andar. E aonde que vocês estão no primeiro andar? A gente tinha acabado de voltar por aquele buraco no chão. Acabado de subir, né? E fechado ele com o Entangle, senhor. É o mapa. Cadê o mapa? Ah, tá aqui. Então vocês estão no primeiro andar. E você tem saias? Você tem salas? Não. Isso. O primeiro andar no é S. Sempre que eu só tenho os O S de os esferas. X de poder, não tem. Parece que tem. Você tem esferas de poder? Esferas de do dragão. Ah. Vai com os pontos. Esse é o maior mistério que já. Vamos lá. Olha o sambinha japa. Sambinha japa é doido demais, né? E enquanto isso, a nossa rockstar dos anos 80, com a amiga dela que é a rockstar do rock gótico dos anos 80. Glam Rock. Junto com o Hans, que é um representante do Glitter Rock, dos anos 70. E com o Hans, com o October, que é o representante da música Folk alemã de 1700. Nossa! Então, um grupo bem pós-moderno, assim. Muito bom. É, vocês não estão escutando os gritos de horror e desespero de Dora e Taeron. Vocês estão... acabaram de destruir o maníaco do pântano. Maníaco do Parcono. O 7. Vocês entraram no local. Isso. Vocês veem que nessa parte enfrentando um bicho, não? Então, isso, vocês mataram. Aí vocês chegaram numa câmara de tortura. Numerosas e horríveis ferramentas de tormento decoram a sala. Das jaulas, onde as correntes dependuradas em torno das paredes, até um local, uma mesa de esticar as pessoas, né, e arrebentar os ossos, um grande tanque de madeira e uma lareira no meio, assim, um fire pit, né? Uma lareira no meio da sala. Para o oeste está uma horrível dama de ferro. Aqueles instrumentos medievais que você abre, tem um monte de espeto dentro, bota um infeliz lá dentro e fecha. Aquilo chama dama de ferro? Iron Maiden. Que bonito. Vocês escutam um sussurro com alguns fantasmas passando e cantando. Depois eles desaparecem. Aí vira canto anglicano. E essa Iron Maiden, ela tá fechada, né? E ela possui uma decoração de uma mulher atormentada, com o corpo coberto de serpentes, e na base talhado no ferro, né? Você vê várias caveiras desenhadas. Elas estão a Iron Maiden está fechada, a dama de ferro está fechada. O esqueleto torcido e quebrado de um humano vestido em trapos dos uniformes de guarda está em cima dessa mesa de esticamento, né? Dessa mesa de esticamento. E o seu corpo está cercado de várias facas descartadas, ferros de marcação, agulhas, ganchos para arrancar carne e algumas tesouras gigantescas. Uma grande e manchada de sangue, manchada negra de sangue, uma cesta de vime, manchada negra de sangue, está na parte de cima de uma prateleira. Ok? Vocês querem investigar alguma coisa? Ou vocês acham estranho que a Dora e o Taeron não estão com vocês? Sentiram falta dos dois. De repente? Ué, gente. Pois é. É mesmo, a gente saiu correndo e teve gente que não veio. Ah, vamos dar uma olhada, depois a gente vai até as deles, porque aqueles caras foram atrás. Eu com a máscara vejo alguma coisa? Você põe a máscara? Infrared. Você vê o seguinte: você vê saindo uma energia negra, uma energia negativa da cesta que está em cima da prateleira, lá em cima. E você vê um brilho meio escuro também em torno da dama de ferro. Contei pra eles. Ela viu com a máscara dos fantasmas, a máscara da caveira. Será que tem? Que pode ter? Vai ter que ter nessa cesta. Vamos lá. Alguém mete a mão lá no negócio, lá, gente. Vocês são. Se você nunca for cuidadoso assim na vida, vem agora de vez. Eu só dei um metro e meio. Meti a mão lá. Vocês vão meter a mão no trem preto. Eu meti a mão no trem preto. Tem agora pra isso? Não, eu tenho poderes. Na cesta? É. Nossa, eu avisei que tava saindo energia negra lá de dentro. Aí a pessoa de energia boa vai lá. Vai ser ótimo. Na hora que você bota a mão na cesta. É um choque. De dentro da cesta, pulam. Duas mãos cortadas. As mãos? Elas são negras assim, elas pulam e vão direto na garganta da Tulissa. Segura e começa a apertar. Vai ouvir. Vou fazer um ataque. Vai ouvir os amiguinhos, vai. Vou fazer um ataque. O povo que nem tá na sessão, tá vendo? Deu 15 no ataque delas. Você pode fazer um teste de destreza para ver se você consegue escapar, assim, de reação. É só o quê? 2d6 e destreza? 2d6 mais destreza. Briga? Mais briga. Não, só destreza. Só destreza? Porque ela não tava vendo, foi tipo surpresa. Isso é tipo uma reação, assim. Deu crítico, Nilton. Deu crítico? Mas, então, beleza. Mas não deu 15, mas foi crítico. Não, mas tudo bem. Crítico rolou. Dados. Não, os dados. Bem, por um milagre, as mãos apertam a sua garganta assim, mas você estava com um pouco de gosma ectoplasmática por causa que vocês mataram aquele fantasma, ele caiu, escorregou e ela saiu só arranhando assim, mas não causou dano nenhum, só ficou meio arranhada no pescoço. E ficou aquelas marcas, aquelas mãos, né? Pretas, né? Porque a mão tá toda carcomida e suja de sangue, assim. Com aquelas marcas pretas no pescoço. E aí é o seguinte, aí iniciativa. Rola aí a iniciativa, pessoal. Iniciativa. 16. E aí? October. É, 11. Qual que é a iniciativa? October, vou deixar 16, você junto com o Hans, tá? A sua iniciativa é junta com ele. Tá. Ah. Aí é briga. 11. Val Helsing. 16. 16. Ó, beleza. 11, 16. Dora. 10. 10. Não, Dora é outra. Não. Eu acho que era você mesmo. Era eu. Não, é. Hans, junto com October. Eu nem vou usar mais. Próxima vez, seja mais criativo, Léo. Não é criatividade. Cara. É sim. Tulissa, Tulissa, 10. Mas eu já perfeito tive conjunto. Esse nome. É paciência, foi 10. Falou na hora. 10. Você registrou? Registrei. Foi feito conjunto em minha defesa. Aeron. No AI. É, mas rola a iniciativa agora, porque só vocês lá é isso, né? Desespero total. Cara, já não tá mais nem os dados pra jogar. Eu trouxe, eu só esqueci de pegar e agora tá mais na mão aqui. Depois, é. 6, 9. 10, não, 10. 10. Fala alemão, é 9. 10. Dora foi 12. Dora, 12. 12. Ih, velho. 12 é quanto? Como é que é alemão? Ok, 12 é bom? Ah, então você sempre traz, né? Só não pega porque a gente não fala. Então tem vez que eu não trago. E o 10. Eu vou saber. 100. Muito bem. Beleza. Vou usar, meus dados no euclidiano. 16 no euclidiano. É, são várias faces. São 6 faces, mas não nesse universo. Não nessa dimensão. É. Inimigos aqui. Você tem que ter os olhos certos pra mim. Vior tá tendo isso. Massa! Então, Val Helsing, o que você vai fazer? As mãos estão voando em torno da Tulissa. Elas estão voando e agora elas fazem assim, dois punhos assim, elas vão começar a espancar a Tulissa. Bom, espera. Se eu vou com a faca nelas, vai acertar a Tulissa? Ou não? Não, né? Então vou dar uma espadada nelas. Na espadada? Tá. Se não for na cara da Tulissa. Se tirar, se flambar, foi. Tirar, é isso. Eu vou ficar sem nariz. Fala é crítica. Mas vai ficar sem nariz. Mas aí a Tulissa pode estar no outro lado da sala. Se for com a Kit, vai acertar ela. Você vai com o seu espadão, o espadão de 1,80m? Uau, gigante. Bem preciso, bem fácil de fazer movimentos mínimos. e de mudar rápido de direção. É só cirúrgica. Pra acertar esse alvo de 15 centímetros. É porque é pra pegar as duas mãos. Isso aí tá certo. Vai lá. Manda brava. Eu tenho a besta, mas ela. Fica ouvindo o amiguinho que não tá na cena. É, os dois aí dando palco de tirar. Os dois não, eu tô ajudando. Eu vou com a cabeça. Você tá ouvindo o Mario aí? Deu 2d6. Você sempre soma o de cá. Mais 9. 4 mais 9? 13. Não deu. Beleza. Não, os bichos estão voando lá. Deu 9 mais 4. 13. Acertou. Rola o dano. Se eu falar aí na mão, você tem que saber quanto que foi o dano. Como é que é o dano? O dano tá escrito do lado. É. Eu botei aqui, ó, um D6 mais 4. Tá vendo? 10. É 10, agora porque é morto-vivo. Rola mais um D6 mais 3. Ó. 4. 4. 14. Deu quanto? Fiertzen, então tá viva ainda. 23, viu? Deu 14. 14? Então uma morreu. Pau! Acertou, ela caiu no chão. Poc! Poc! Então, agora. Val Helsing, agora é October. October e Hans. O Hans, antes do October, ele fala assim: oh! Que coisa medonha! Parece que essas mãos foram arrancadas do cara que tá ali em cima. Veja, ele está sem mãos. Dica do mestre. Aí um bichinho que tava lá sem mão brilhou. Brilha. E aí o vai lá, Octobre. Eu vou atacar a outra mão. Vai atacar a outra mão? Então manda braço. E completou a mão, cara? A mão só queria ser compreendida. Só queria encontrar o corpo dela. É, 17. Falha! Uau! Você acertou na pinta, rola o dano. Ui. Quer dizer, a mão, ela por algum motivo foi na sua direção, assim, ó. Você cortou ela em duas. 10. 10? É. Beleza, a mão cai no chão. Pá! Totalmente assim, destruída assim. Mataram a mão. Aí, nessa hora, a Dama de Ferro se abre. Ai. Ok? Quando ela abre, lá de dentro, assim, sai uma espécie de uma energia negativa assim, no ar. Assim. Um brilho negro assim, ó, vai saindo. Como se fosse uma névoa preta. E todo mundo aí na sala. Eu vou fazer o ataque da névoa preta, que é mais 8 contra inteligência. É a do Lost? É a do Lost. Deu 8 mais 8, 16. Tem que rolar 2 D6, mais inteligência e mais alguma habilidade para resistir controle mental. Imunidade. Não, você não tem. Era só mais 2, né? Vamos ver se é a Tulisa aqui. A Tulisa pode usar os poderes da fé. Aí caiu todo mundo. Acabou. Caiu todo mundo. Aí nós dois morremos lá também, lá com o outro. Ai, pronto, é isso aí. Acabou o jogo. Vamos jogar Dark Sun. Aí o Hans, rola o Hans. O Hans já sobrou também. Oh. Vai cair todo mundo? O Hans foi mais resistente, aqui me tirou 9. Hoje a sessão foi mais curta que eu imaginava. A gente tá com um joguinho de tabuleiro novo. Quanto tinha que dar? Hã? Quanto que tinha? 16. É 2d6 mais. Inteligência. Nossa. Deu metade. A única que tem chance de sobreviver é a Tulissa. Ô, Tulissa, vem cá. Então, você vai decidir a sobrevivência ou a morte do grupo. Então é o seguinte. Isso, o negócio aconteceu agora. Então a Tulissa age e vai ser a Val Helsing que a magia pegou, mas não sei. Quando você vê, olha dentro da Dama de Ferro, Tulissa, você vê o professor Lorimor lá dentro. O seu mentor, que te iniciou nas caçadas de monstros. Ele tá lá dentro, preso e sofrendo. E ele dizendo assim: Val, me ajude, Val. Me ajude, eu estou preso aqui. Iba dentro, minha alma está presa aqui. Não, mal não vai caber todo mundo. Me ajude, Val. Vai caber todo mundo. Me ajude. Não tem problema. Professor, vou te ajudar. Ela sai correndo. Sai correndo e entra dentro da Iron Maiden. Ela tá andando, ela tá indo em direção à Iron Maiden. Mas o meu poder, quanto? Mas sua fé, o que é tudo pra fé aí? Você tem religião, por exemplo? Religião funcionaria? Tem. Então soma inteligência mais religião. Sete. Mas a religião também representa sua fé. É, eu não sou muito inteligente, esse é o problema. Sua fé em ti. Você não viu o resto aqui da. Passou? Não, deu 8. Deu 15. Deu 15, deu quase. Todo mundo morreu? Yes. Todo mundo morreu. Não, ainda não. Aí é o seguinte, vai morrer. Aí a Val Helsing pula pra dentro da Dama de Ferro. Da Dama de Ferro. E aí. Uau! O que acontece? A Dama de Ferro fecha. Tchau! Ai. E aí a Tulissa berra, enquanto vários pedaços de metal entram no corpo não da Tulissa. Não é Tulissa, Val. Da Val. Então a Val berra. Ah! E vários pedaços de metal entram no corpo da Val. Nossa. E aí, o que você faz, Val? Nessa hora que entra, você acorda e sai da magia. O que você faz? E vocês também saem do transe, na hora que a... Que ela grita. Que ela grita. E aí, deixa eu dar o dano aqui. A gente tá correndo lá pra tentar abrir. Foi 12 de dano. É, Iron Maiden é considerado inimigo ou não? É, mas você tá toda presa lá dentro, assim. É porque o meu cinturão, ele faz coisas. Mas ele não funciona na Iron Maiden, não. O seu cinturão, ele faz o quê? Ele suga TVs. Não, ele isso, cura, é, isso é um construto. Ele cura. Ele cura? É. Não, ele suga PV e cura. Não, esse é um construto. Esse ele não tem, assim, ele não tem energia vital pra você soltar. Ah, eu sou gritada, toda presa, né? É, você vai gritar lá dentro? Pô. Aí a Iron Maiden começa a pular, assim, ó, no meio da mesa. Correndo lá pra tentar abrir. Agora. Bom. Hã? Correndo lá pra tentar abrir. Tá correndo pra tentar abrir? Não, então vamos ver na hora, isso. Quando você corre pra tentar abrir, a Iron Maiden, ela tem uma reação contrária. Então quando você corre, ela vira assim, bate assim, dá uma tipo a cabeçada de metal, assim, em cima de você. Cara, aí você cai pra trás. Eu vou fazer o ataque dela, às vezes você esquiva, né? Não, peraí, ela tá fechada e a Val tá viva lá dentro, é isso? Eu também entendi como não, mas... Pois é. Ela tá fechada, não, ela tá fechada, porque os espetos, eles estragaram com o tempo. Então só assim o braço, a perna, alguns outros estão indo. Mas ela perdeu muito, ela tá sangrando e doidada lá dentro. É que o negócio era de tortura, né? Era de tortura, era pra matar. Não era pra matar, não. Era só pra espetar. Não mata, só pra espetar. É, só pra espetar e arranhar e dar tétano. Não era pra matar. Você morreu aos poucos sofrendo e desviando. Então, aí ela fica meio sacudindo assim e bate em você. Pau! É, foi 6. Vai apanhar um negócio com... animado, tá fumando. 6 mais 5, 11. 11 no ataque dela, tenta esquivar. Acho que a Val e toda vez que ela sacode, toda vez que ela sacode assim, a Val perde um D6 de dano. 12. 2, menos 2. Menos quanto eu te perdido antes? 12. Agora é menos 14. Nossa. Avisa o pessoal aí se estiver morrendo. Deu 12. Hã? 12. 12? Pra esquivar. 12 pra esquivar, eu fui. 11. 11. Então beleza, você conseguiu esquivar lá. Você, assim. Eu vou gritar pro Hans, então. Põe as pernas dela, eu vou pular em cima. A gente vai tentar derrubar e mobilizar esse negócio. Ai. Tá, aí o Hans. Sim! E agarra. Deixa eu rolar pro Hans aí, ó. Deu 9 do Hans pra agarrar. Tá. Força mais luta. Mais briga. Meu, deu 13, 17. 17 e o do Hans? Foi 9 aí, mas... Se tiver mais que 15, o Hans... Tá possuído. 18. 18, beleza. Não, conseguiram segurar. Tá pulando quase tá o A dama de ferro tá sacudindo. Assim. Dá pra tentar puxar a tampa dela? Ele bate. Dá, mas no próximo turno. Tá. Né? Vocês gastaram esse tempo pra fazer isso. Tulissa. Aí com ela imobilizada assim, ela fica sem tomar dano, pelo menos, em teoria. Fica. Polícia. Não, pois é, não vi o que eles fizeram, só imobilizaram. Eles agarraram e seguraram assim a dama de ferro. Você pode tentar lá e tentar abrir. Não, eu quero tentar mandar uma luzinha lá. Manda a luzinha na dama de ferro? Então manda brasa. Mandar uma luzinha. O que acontece, mano, se acender a luz? O que acontece? O que é luzinha? O que é isso, mano? Acendi a vela. Não entendi, não. Acendi a vela. Não entendi, não. A minha ideia era, mas aí o Newton não vai deixar eu fazer. Não, eu deixo tudo. Então, eu queria que o poder de luz meio que entrasse dentro do negócio e abrisse, expandisse lá dentro, entendeu? Você tem um anel mágico de Lanterna Verde? De quê? Você tem um anel mágico de Lanterna Verde, é isso? Tenho. Você quer que a luzinha. Não, gente, mas é um poder de luz. Eu não posso manipular ela pra ela explodir e abrir do jeito que eu quiser. Lanterna Verde? Era isso que eu tô. Não, peraí, ela não. A luz é luz. Mas você quer que ela entre pelas frestas. É. Pelas frestas da Dama de Ferro. Isso. Que deve ser um troço tosco, não é perfeito, né? É, gente, mas ela tem pelo menos o encaixe da fechadura, entendeu? Tem uma fresta. Ah, sim, vai entrar ali, exatamente. Não, a luz vai entrar ali, numa boa. Mas O que você quer pois que ela faça? Eu queria que ela entrasse e expandisse lá dentro pra tentar abrir de tipo dentro. Física ou pelo menos curasse ela. Ah, sei. Mas tipo, dano de energia positiva numa coisa de energia negativa. Isso. Não, tudo bem. A luz não tem força, entendeu? Mas ela vai causar dano, né, nessa coisa, nesse construto que está inundado de energia negativa. Tá, porque aí a ideia era que chegasse nela, porque ele cura ela e causa dano. Ótimo, bem ótimo. Vai dá para fazer isso, sim. Okay. Porque essa Iron Maiden, inclusive, eu esqueci de falar, depois, quando ela fecha, o rosto da mulher baixa e você vê o rosto da Val lá, cheio dos espetinhos, assim, gritando... Então entra a luz por aí também, pela parte de cima. Então manda brasa. É, contra a dificuldade 12. Deu 16. Beleza, deu certinho. Rola o dano e a cura. Tulissa and her friends of power. Que isso? Deu 10. 10? É, de dano e de cura. Beleza. Você tem 40. Agora tá com 30. E cura. Cura. 10. Cura 10. Graças. Beleza. Agora a Dama de Ferro, depois que ela fez isso, ela abre de novo e a Val cai lá pra fora, depois desse dano. Ela sente muito o dano, né? Começa a sacudir assim, abre, a Val cai pra fora. Só que no momento que ela abre, dá aquela explosão de energia negra e ela faz aquele ataque dela de novo. Tá? E o ataque dela vai ser 10. Rola 2d6 mais inteligência. Machado e mais, vão morrer tudo. Não, não vem. Suave. Tipo um mínimo. Opa, passa aí. Cadê uma arma? Gastei. Passou? Gastei meu crítico agora. Gastou crítico. Era quanto? 10? Polícia. É, 10. Passou? 2d6 mais inteligência. O Han sobrou? Ai, é difícil aqui. A polícia então tá. Ah, você dá 8. Ela tava dentro ainda, não? Né, liberou. É, então, ela mas não é nessa hora que deixa ela abre e explode esse negócio? É. Ela tá lá dentro ainda. Ela cuspiu ela. Ela abriu e cuspiu. Eu acho que precisa abrir pra cuspir. Ela abriu. Então ela abriu e cuspiu. Pois é, quando ela abre que sai o negócio. Ela tava dentro ainda. Aí na hora que abriu, você vê o Hans gritando assim. Meu Deus! October! Você está lá dentro! Abre. Não! Sim. Eu preciso salvar você, October! Socorro, a Val consegue fazer tropeçar assim, esticar a perna, fazer tropeçar. Faz sentido pegar. Consegue. Você estica a perna, ele tropeça. Pau! Cai no chão assim. Aí ele. Não! Segura não, ele! Meu não irmão! Meu primo está ali, October! Você está ali! Como você entrou aí dentro? Ah, eu seguro ele. Você segura ele? Tá. E ele tá tentando se debater. Hans. Aí ele olha assim pra você. October! Atira no bicho lá de novo lá. Aí ele tá meio confuso, olha. Você não é o October! Você é o impostor! Val Helsing. É Val Helsing agora. Vai. De novo? Ah, não. Porque eu fiz outro pensado. Ela pôs o pé na frente dele. Isso não é ação, não? Ah, tá. Então inimigos, Val Helsing e October. O negócio é que pegou October no Hans. Tá indo pra dentro. Eu tô segurando o Hans pra ele não... Pegou. Não ir pra... Pra, pra lá, e ele tá tentando. Então vamos ver se você consegue segurar ele ou ele larga você e entra pra dentro da Dama de Ferro. Será que você vai perder pro Hans? Não é possível. Eu tirei 7. 7 mais força do Hans. 11. O meu deu 16. No. Não, não! Quase foi crítico. October! Não! Perder pro Hans perde respeito. Você não pode morrer! Sua cerveja é horrível, mas você é legal! Cala a boca, rapaz! Você ainda tem esperança de desenvolver um gosto mais apurado? Olha lá, Tulissa. Tô dando uns tapas no Hans pra ver se ele recobre os sensos. Sensos. Vou bater no negócio de novo. Hã? Vou bater no negócio. Põe o seu homem. Pior que ele não recupera, só recupera na hora que fechar de novo. Ih, agora foi ruim, foi 11. 11? É. É, pra acertar, pra acertar o Iron Maiden. Ah, é 12 pra acertar. É, então não. Ué. Não, se você não conseguiu, você não tira ponto de energia, tá? Okay. É porque você tentou invocar o poder, mas perdeu a concentração, não deu certo, tá? O bicho te assustou. O bicho te assustou, tá difícil de concentrar, tá suando frio. E agora a Iron Maiden, ela começa a pular assim, ó, com o negócio aberto assim, ó, pá, em direção ao Hans. Tá, tá. Essa ela pula. Pulinha, essa é ela pula assim e cai. E ela cai em cima do October. Nossa. E vai e bate os negócios no October. Eu empurro o Hans, então deixa ela me pegar. Você empurra o Hans e deixa ela te pegar? É. Oh, legal. Oh, ponto narrativo aí. Que ó, que bom. Ponto narrativo. Ganhou um ponto narrativo. É isso. Vai, colore aí. Ponto narrativo. Ponto narrativo que você nunca vai poder gastar, porque você vai morrer. Ele fica pro próximo personagem. É, fica de festa. Ponto narrativo é do player. É do player. Então vamos lá. Aí... Aí você pula lá dentro. Tem que gastar o ponto da rádio pra fazer o personagem chegar. Né? É, trem fecha. 16 pontos de dano. Agora ele tem fúria. Achei uma boa tática. Ele tem fúria, sai batendo e vai tomar mais dano ainda. É isso aí, achei uma boa tática. Tipo, mata o bicho afogado com seu sangue. Nossa senhora. E. Val Helsing. De novo? Já, isso. Agora eu vou com o espadão na Vai Aromeda. Com o espadão na Aromeda. Tô blood. Já passou bata e ateta o Hans. O povo lutando com guarda-roupa, sabe? Construto batalha com o guarda-roupa. Construto sempre foi ruim. Deu 18? É. Não, o negócio tá pulando, mas com o October lá dentro é pesadinho, né? Então ele não vai conseguir esquivar. Lá, no caso dele, cara, vocês não estão vendo a cabeça dela em cima. A cabeça tá vazia, né? Então vai lá, pode dar, ó. Quanto? 13. 16 mais 3, mais 4, né? Isso. Tava com 30, menos 13. Ó, 17. Menos 13. Calculator 17. Ih, quebrou o calculador. É. O calculador quebrou. Nada, agora virou o sentido. Muito tempo 17. Sem usar. Agora então faz lá. Cálculos avançados. October, você lá dentro. Digital, você vai tentar abrir o trem de dentro assim, na ignorância? Vou, liguei minha fúria e vou na ignorância. É isso aí. Beleza. Essa é. Você segura assim no meio dos pregos de ferro, né? Toma 1d6, toma 4 de dano, porque o prego vai atravessando as suas mãos e vai sangrando assim no chão. Ó, esse é o chama momento B10. Vai sangrando assim no chão, assim, vai pingando aquela coisa. E aí? Eu dou um urro lá e. Ah, tenta abrir. Tá bom. Massa. Dá o seu dano de força normal. Qual é a sua força? 5? 5. 5, se não me engano. Não, você não anotou, não? É, tenho... Dano desarmado? Não. Deixa eu ver aqui no manual. Deve ser um D6, mas. No manual. Do 2D6, quem quiser pode baixar de grátis. O preço é caro. É 1D6 mais 2. Mais 2. Tá, eu como tenho dois ataques porque eu tô em fúria, eu vou fazer um pra cada mão, pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser. 12. Ah! Quase destruiu, mas empenou o trem. Empenou. Empenou. Você abriu assim, a coisa abriu como uma alcachofa podre. Abriu bem embaixo, e assim. Em cima também fechado. É, também fechado assim. Você saiu e a coisa tá assim. Ela tá meio que ainda que não tem a boca. É, ela tá rangendo assim. Rangendo as portas e fazendo algum ranger de dor. Enquanto isso, tô pensando no leitor desse romance assim. Oh my god. Onde é que vai passar essa aqui? Vai lá, Tulissa. Tulissa quando guarda-roupa, vambora. Tulissa e guarda-roupa. Manda luzinha. Não reclama não que eu tô lutando contra o guarda-roupa. Vou mandar luzinha. Luzinha? É. Manda brasa. Então lá. Manda a luzinha, porque é só 5 PVs que ele tem. Aff. Deu não, quanto? Deu aff. Mas deu quanto? 11 de novo. 11? Tá, eu deixo, porque a coisa já tá quase indo pra lá, ela tá se arrastando. Mais tá? Pra lá de perguntar. Saiu uma luzinha meio fraca, assim, entendeu? Ela dá metade do dano. Rola o dano e é a metade. 7. 7? É. Então, beleza, matou. É. Saiu aquela luzinha assim. Acendeu pra gosto, nem apagou, acendeu pra gosto. Foi tipo um jubileu, sabe? Piscando. E aí, quando termina, vocês escutam, escutam no ar, assim, o riso de crianças. E aquela musiquinha medrosa. Bosta da perder isso. E fica rindo. Então vocês sentem que o padre charlatão está por perto. Ixi. Enquanto isso, na criança e padre, do lado de lá da dungeon. Do lado de lá da dungeon. Isso foi proposital? Hã? As crianças com o padre foi proposital? Foi proposital. Gerar polêmica na internet, né? Não, isso é da virtude dos caras. É. Não é padre católico, não. Claro que não. Lógico, é o padre de Latander. É, isso aí não então, é. Vamos lá. Não tem, catolicismo. Se bem que era o padre de Latão, ele era de todas as religiões. Mas será que ele tinha uma religião dele? Acho que ele tinha dele mesmo. Você acha que ele tinha a religião dele? Que eu que tô com o negócio. Dora! Verdade. Vocês dois estão correndo pelo. Estão correndo pelo salão de treinamento lá do primeiro andar. Isso. Enquanto isso, a dengue gigante está vindo voando em direção a vocês. Está preso lá nas raízes do entangle. Venham! Venham escutar a minha música! Tanto tempo que eu fiquei aqui, sem ninguém para escutar a minha música. Mas ele não tá com a flauta, não. Ele, a flauta fica nele, assim, ah, ele é. Fica nele, assim, ó. A flauta dele fica grudada na boca dele, assim, ó. E mesmo assim ele fala, não explica como, é fantasma. Assim, okay. É magia. É magia. É magia. É magia. E aí, Dora e Taeron? Dora vai agir primeiro, porque o Taeron é um mago, é mais lento, ele fica mais filosofando com a vida. Então. Mas na verdade é o seguinte, a gente tava fugindo. Isso. Como é que foi? A gente tava fugindo comigo, levitando os dois. A gente já falou, tipo, já chegou, não chegou nada, eu posso ver. Lembra o que a gente tinha feito? A gente tinha subido pelo vão pro segundo andar, pro andar de cima. E eu levitei eu e ela por lá, e ela fez um entangle lá no buraco, o bicho ter dificuldade de passar. E a gente ganhou duas rodadas com isso. Tá, isso, vocês ganharam duas na rodadas. Frente, assim, aí vocês chegaram lá em cima, é um salão bem comprido, assim. Então vocês chegaram no final do salão e vocês viram o cara saindo lá de dentro e ele falando: venham escutar a minha música! Agora é difícil de fazer esse cara, não sei. Vocês querem sair da sala? Ou vocês querem fazer alguma coisa nessa sala? Tá, né? A gente não tem como destruir ele sem estar com o pessoal, então, porque a falta tá com eles. A ideia é a gente sair, tentar contornar ele e voltar pra lá. Dar uma olé nele e voltar. Vamos fazer o seguinte, eu consigo. Você quer dar uma olé? Eu consigo fazer uma coisa. Com o poder de luz eu consigo criar ilusão, não consigo? Não consigo fazer som, mas consigo criar. Consegue, mas deixa no salão, na hora que ele sair, eu crio vários nossos, assim, pra ele não saber quem é quem. Oh, a gente tenta dar uma olé nele e descer pelo buraco de novo. Ué, tá. Deixa eu ver qual que é o alcance do negócio. É, uma vez que a gente pular no buraco, ele vai sumir os negócios e ele vai vir atrás, mas vambora. Porque o alcance não é grande. É, agora essa. Deixa eu pôr mais, né? Yes. Massa, ótimo, ótimo. Ótimo. Vou tentar fazer isso. A gente, na hora que ele vier subir, ele vai ver. Não sei lá, quando eu consigo. Então, uma sugestão, faz uma ilusão de vocês atacando ele. Ah, boa. Não, mas aí ele não vai sair. A gente, ele vai subir pelo buraco. A gente quer que ele saia dessa sala pra gente voltar. Que a gente quer descer de novo pelo buraco dele sair, entendi, entendeu? Entendi. A gente não vai. Talvez fazer uma confusão, a gente correndo, atacando, lançando magia, qualquer coisa. O problema é que não tem som, essa aqui é a merda. Assim, então não tem som, então acho melhor você fazer fugindo. É, quando estiver fugindo. Isso aqui é o seguinte: porque nessa sala a parede tá quebrada, onde tem aquele lago. Ah, é mesmo. Sacou? Você pode fazer ilusão, a gente já tipo do outro lado do lago. É, boa. Aí a gente fica aqui atrás da porta, que tem aquela sala onde era o nó de armas. É, exatamente isso. A gente fica ali atrás da porta e quando ele passar a gente vai. Mas pra eu fazer isso, Nilton, o alcance do meu poder não é grande. Eu queria tipo torrar um ponto de ação, mais PE, pra eu tipo ampliar o alcance do poder. Assim, fazer tipo um esforço extra. PE, assim. Duplica o gasto de tá, PE. Ok, fazer tipo um esforço extra isso, assim, pra exatamente. Fazer o um negócio rolar mais. Porque aí quando você for na cidade, você pode comprar umas gemas que tem o PE pra você usar, sabe? Umas gemas de magia, assim. Então vamos tentar fazer isso. Eu criei a ilusão da gente correndo lá do outro lado do lago já, pra ele tentar ir lá. Uhum. Eu vou. Eu vou colocar mais um entangle nessa parede. Ah, boa, pra ele achar que a gente tá correndo pra lá mesmo, é assim. Isso aí. Entendi. Beleza. É isso, olha o que vai rolar. A gente faz a ilusão da gente correndo lá do outro lado do lago. E ele, ao mesmo tempo, vai jogar um entangle lá como se a gente estivesse fugindo mesmo. Quando a gente estivesse fugindo e tentando proteger com o entangle de novo. Ah, entendi. Entendeu? Essa pra ficar mais... Caída, vamos chamar uma saída pra elas fecharem essa saída. Ele vai ver a gente correndo do outro lado do entangle já, como se... Como se a gente estivesse tentando fugir mesmo e bloquear ele de pra lá de novo. Tá. Tá. Massa. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu só vou... Rola a sua magia. Tá? Ok. Rola a sua magia. Bom. Só assim, tirou a, se 17. Você tirar acima de 12, deu. 17. Rola a sua magia. Tirar acima de 12, deu. Nossa, foi crítico. Uau. Crítico? Gastei o crítico. Ah, então. Eu só vou rolar pra ver se vocês conseguiram enganar ele. Agora, como você tirou crítico... Se eu não tirar um crítico, enganou, tá? Entendi. Não, tinha três, quase flamo. Então, beleza. Ele foi enganado por isso, ele viu... Não! Voltem aqui! Eu preciso de público! Venham! Minhas músicas são tão belas! Venham! Ele vai voando em direção lá onde está o Entangle. E vocês veem ele assim... É, usando as garras das mãos dele, das mãos dele, tentando quebrar as raízes para poder prosseguir. Uhum. Né? E, primeiro ele tenta atravessar as raízes com o seu corpo translúcido. Só que como as raízes foram criadas por magia, aí ela prende ele. Assim. Então ele vai. Silenciosamente eu levito a gente pelo buraco de volta pra dentro, sem precisar fazer barulho nem nada. Então só rola só pra ver se deu tudo beleza. Aí tipo cai, né? De bunda no chão. Quanto tem que dar? Peraí. 12. Não, deu 12. Deu 12. Ah, na pinta. Você foi. Na pinta. Voltou e desceu lá embaixo. Agora vocês estão lá embaixo. E aí, ó, eles vão sair correndo pelo túnel que a gente vê eles entrando. Ah, doido demais. Rola aí só mais segunda vez vocês correndo aí. Tá. Porque se vocês correrem, você rola 2d6 mais destreza e atletismo se tiver. Se tirar 12, aí vocês encontram ele na próxima cena. Se não tirar 12, aí tem uma cena sozinha com ele. Eu, em vez de correr, já que eu tenho o meu manto macabro, eu vou só levitando. Que é porque eu tenho mais como. Que é porque dá pra gastar, tá gastando. Não, tô gastando. Levitar é pouquinho, é um só e eu tenho vários aqui. E eu tenho o cajado de recuperar, eu tô fazendo esse cálculo. Beleza, beleza. Eu tô no. Você dá quanto? 10 aqui. Você dá quanto? Você dá 12. Deu 14. 14? Massa. Nossa, a Dora foi no pau, assim. O meu deu muito. Deu. A Dora 16. Foi correndo elfo, né? Meu deu 16. Ela vai saltitando entre as coisas. Vai saltitando. E de vez em quando bate o pé na parede, assim e tal. Porque se eu correr, o meu não vai dar nem a volta. Quando eu chegar, eu vou levitar. Parkour de elfo, vai. Ao invés de andar normal, assim, você tem que bater aqui. Eles vão assustar, né? E chega um elfo quicando de repente na sala. E o cara assim. Um bicho voando. Todo preto, né? Que você não vê o rosto, né? Tomás. Fala no. Ele faz assim, na hora que levita, ele inclina um pouquinho pra frente. Com os braços pendentes, assim. Se você quiser pra trás, ele inclina pra trás. Vocês chegam lá escutando barulho horrível de ferro se rasgando e um outro barulho horrível, um barulho horrível de ferro se rasgando assim, e um barulho assim. Uma luz assim que meio que faiu. Como se fosse uma luz que descesse queimando. E aí, cara, de fogareiro, né? Quando você entra lá dentro, vocês veem a Val e o October assim banhados de sangue, com furos de espetos no corpo inteiro, assim. Parece que eles estão de catapora, se as cataporas fossem buracos de onde saíssem sangue. Iu, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Vocês estiveram ocupados, pelo visto. A gente encontrou com o flautista. A gente encontrou com o flautista. Ele parece um mosquito, e ele é grande, e ele é feio, e veio atrás da gente, e a gente enganou ele, que a gente é foda. Com meus incríveis poderes mágicos, nós conseguimos. E os meus incríveis poderes da natureza? Nós conseguimos ludibriá-lo. É verdade. Foi claro que ele foi. Ele está no segundo andar correndo na direção oposta ao que a gente está nesse exato momento. Mas eu acho que não vai demorar para ele entender que era uma ilusão. Iludir o quê? Aí ele deve voltar para procurar a gente. É, então, como a gente não tinha flauta porque tá com o Hans, a gente não pôde lutar com ele. Ah! Então agora, esta é uma boa hora para... Não. Tocar. Não. Quando poderei tocar? Eu estou com a melodia. Nunca. Ela é amaldiçoada, você vai morrer engasgado com ela. Você ainda está tocando. É que devia deixar ele tocar. Não. Não é uma perda também. Não, vai chamar o bicho na hora. A gente lutou com aquele guarda-roupa com o espeto ali, ele morreu. É. Parabéns. Uau, vocês mataram o guarda-roupa. Foi espírito. E vocês não mataram por ninguém. Por um acaso não encontraram nenhum outro espírito dos que a gente estava atrás? A gente escutou indícios de que o padre está por aqui. Mas assim, por um acaso, antes disso, não teve nenhum outro confronto? Tô perguntando. Teve o... Eu sei que teve, mas eu tô perguntando. Eu não lembro. Se vocês sim! Maria do Pântano agarrou os meus cabelos. Eu estou com um pelado aqui, veja. Veja, encosta aqui pra mim. Eu dei um fim nele. Muito bem. Vocês mataram a Maria do Pântano? Sim. De morte matada? Com os meus poderes do Mook. Que quebrou o negócio lá dele? Sim. Bem, então, como estão as contagens? Falta o... Padre Charlatão, que eu tô com o negócio dele. O flautista, que o Hans tá com a flauta. É... Os nomes a gente matou? A gente matou, foi o primeiro que a gente matou. É... O degolador não chama mas, também, só falta os dois. Umas crianças ficam rindo em torno de vocês, assim, fazendo. Ah, a gente tá ouvindo as crianças. É isso, então, é. De vez em quando o padre Charlatão tá aí. Então. Então é isso. Então eu acabei de chegar com o item do padre Charlatão. Cadê ele? Mas aí essa sala não tem nada. Não tem mais nada. Tem só as torturas. Vocês podem investigar quem que foi torturado ali. O corpo. Isso, exatamente. Enquanto eles investigam, eu vou fazer um. Uma amarelinha no chão pra ficar pulando e cantando musiquinha do padre Charlatão. Você vê que o em cima ela vai invocar esse padre, bicho. Você vai cantar a musiquinha do padre Charlatão? Ela viu os meninos, ela adora essa musiquinha. Ela adora tá. Essa musiquinha. Você começa, tá lá cantando, não tá acontecendo nada. Mais. Eu vou enquanto tentar isso, investigar lá. Tá, você vai tentar ler, investigar lá. O que, que tem pra ler? Beleza, quando você vê lá os farrapos do uniforme. Você nota embaixo de um dos farrapos que tem um nome, que é o diretor Hockman. Ah. Esse foi o diretor do presídio. Ele estava sendo torturado? Foi torturado. Parece que ele foi torturado até a morte. Aí, pelo menos. E deve ter sido pego pelos prisioneiros, né? Sim. E. Você não pode fazer uma reza para dar um fim melhor para esse corpo aí, não, Bruno? Dói. Como assim? Queria salvar todo mundo. Não, mas o espírito dele não tá aqui mais, não. Mas sim, os necromonges levaram o espírito do diretor. O espírito dele não tá aqui mais, não. Isso aqui é apenas ossos. É por isso que é realmente. Para isso que você não é o clérigo do grupo. Mas... Mas se você entrega o corpo... No, é, vamos embora. Com ok. Eles liberaram lá, aprisionaram o espírito dele. Eu já até cheguei a ver qual magia que eles usam para aprisionar espírito bom. Isso. É, eu consigo saber onde está esse espírito se eu tiver o corpo dele? Nossa. Ah, você consegue detectar. É uma boa ideia. É. Que é porque eu sei onde é que contar os cromões. Você acha o seguinte... Não. Que são os caras você que... lembrou, porque você está começando a ler o Survey Hunger. Exatamente. Você lembrou que os ossos guardam partes da energia ectoplasmática da alma que o habitou. Ectoplasmática? Lá no Survey Hunger. E lá no Survey Hunger tem escrito as runas que você pode pegar uma... Você pode pegar tem lá as runas direitinhos, o que, que tem que fazer, matar dois sapos, cuspir três vezes, entendeu? Uhum. Né? E tem as runas direitinho... Que você tem que cravar, carvá-las no osso para que o osso sirva de como se fosse um algo que vai detectar se a alma do padre está próxima. Nesse caso, você coloca as runas, elas vão brilhar se o receptáculo onde eles colocaram A alma do diretor, do diretor estiver próximo. Tá. E como todos os negócios do Super Neto, você tem que usar seu próprio sangue. É. Você cobre sua mão, usar o próprio sangue, exatamente. Senão, obviamente não tem nenhuma parte com osso exposto, né? Não, tem. Todos os ossos estão expostos. Tem tíbia. Tá, entendi. Você pode pegar um dedo, por exemplo, fazer um colar. Pegar um menor lá, vou guardar só por enquanto pra fazer depois. Isso que deve dar tempo. Doido, que aí você faz um negócio assim. Se bem que tem que escrever runas, vou pegar uma maior, vou pegar um fêmur. Um fêmur? Um fêmur. Tem que guardar no bolso. Pegar uma pega esse osso aqui do braço, como é que chama esse osso? Rádio. Não, e esse aqui de cima, esse aqui é mais bonitinho, é mais interão. É, pra escrever alguma coisa. É esse aqui, qual que é? O antes do rádio? Petrônio, eu acho. Não sei. Alguém? Petrônio. Petrônio. Então você pegou o Petrônio do... anatomia do cu. Você pegou o osso do braço. Eu procuraria também. Maldade, cara. Esse aqui não é antebraço. Pega o rádio. E esse aqui é o quê? Braço. Esse é o braço. É. O osso do braço. Simão, tá, pode procurar mais. Eu não vou zoar. Tem o osso do braço já. Não vou zoar, não. Vai chamar agora o osso do braço, em vez de ter o nome correto na anatomia. Vou chegar em casa e vou procurar. Vamos todo mundo. Agora eu tenho certeza do posto de ignorância que a gente tá nesse momento. Tudo bem, que bom que você sentiu isso. É isso mesmo. Agora, é isso mesmo. Agora o pessoal vai ter que colocar nos comentários do blog do Newton qual que é o osso. É verdade. Todo mundo olha no Wikipedia e bota lá. Yes. Não, tem que contar uma historinha. É os sábios da Wikipedia. Não, você errou aí. Por quê? Foi na Wikipedia, voltou, copy-paste. That's horrible. Mas é bom, tá iluminando o mundo, espalhando conhecimento. Outras pessoas podem se considerar como troll, mas você, a gente se considera, está espalhando a luz pelo universo. Como o Forchan espalha as trevas pelo universo. Caotiqueira, pelo universo. Mas quem falou Petrônio? Não é Petrônio. Galera do Samsung Galaxy. Acessa aí no Samsung Galaxy. Porque o meu é Samsung Favela. Petrônio. É Petrônio mesmo? Não sei, peraí. Vai aí, pessoal do Samsung Galaxy, não é possível. O Anderson no Xperia, fudidão dele, vai mais rápido que vocês. Mas aí depende da internet. Já chegou. Depende da internet, velho. Ah, já chegou. A internet tá no mesmo lugar. Não é Pirone, é da perna. Muito bem. Deve ser harmônio. E mesmo o rádio tem. Deve ser o braçônio. Ou então o Pirone também pode ser esse cara aqui, né? Ah. Doido. Ah lá, tá vendo? Em vez da pessoa procurar a informação real, fica fazendo piada. Mas isso é. Você não assistiu o trailer da internet? O trailer feito por uma galera inglesa? O trailer é de 2068. É um documentário. É o trailer de um documentário da BBC em 2068 sobre a maior tragédia da história da humanidade: a internet. Aí é legal que mostra o povo velhinho lá. Não, na época da internet. Ninguém saía de casa. Aí a mulher falando: eu gastei 15 anos da minha vida vendo foto de gato. E a gente, o que tá acontecendo aí? Não tô olhando mais nada. Já não quero, fui eliminado lá. Tô fazendo outra coisa. Achou? Pelo amor de Deus. Gente, como é que é o osso do braço? Pergunta pros seus ouvintes. É, quem quiser pode comentar agora. Aqui, ó. É o. Peraí. Paônio. Tá abrindo aqui, ó. Tá abrindo? Tá abrindo. A Tinho tá ajudando, gente. Por que você não tá na Wi-Fi do antes, bicho? Ah, é verdade, não tô na Wi-Fi do antes. Por que você tá procurando rádio? Você sabe que a rádio não é. Porque ele vai me dar qualquer coisa que vai junto. Tô esperando dar resolução. É o úmero. Húmero, é mesmo. Ei. É mesmo, agora lembrei. Pronto. Agora lembrei. Aí, ó, foi só eu fazer. Agora eu lembrei. Se eu tivesse feito esse contexto do princípio, se eu tivesse me regressado, eu já teria feito. Então, pega nome. Hã? A escapela. E aqui, como que todo escapela? Magro, futuro mago negro do mal, tem que dar um nome. Esse é um item mais que você tá criando. Então vai chamar o Húmero Maldito. Húmero Maldito. Esse é o Húmero Maldito. Húmero Maldito. Húmero da Tortura. Húmero da Tortura. Isso, que foi na Câmara de Tortura que a gente pegou. É, esse é o nome do meu próximo livro de fantasia medieval. Húmero da Tortura. Húmero da Tortura. Todo mundo guarda o Wikipedia lá, não sabe o que é esse tal de Húmero. Eu já ponho o link na Húmero, já vi o link pra você clicar. Húmero da Tortura. Aí o... tá errado, tá faltando um N. Aí o povo que não entende, né, fala assim: não, o livro 2 vai chamar dois número. Dois, e três, dois, número. Trilogia Húmero. Húmero. Dois número. Três número. Essa é a primeira trilogia de pornografia com esqueletos. Não, não, não, legal. Não. Eu já vi com zumbi, tem. Ah, não, o zumbi é horrível. A tripla. Ah, que é esse aquele que a mãe apaixona com zumbi, aí não, não, trans, não, não. Tem um outro que é zomberótico mesmo. Ah! Eles teme. Transam aquele, esse novo? Exato, do Paranormal Romance, não, ele é bonitinho. Não, gente, mas ele é um zumbi. Ele é um zumbi bonitinho. Qual é a diferença entre um zumbi e um vampiro? Ela joga talco nele. Ele é um zumbi bebê. Faz ele beber formol. Aí fica tranquilo, sem cheiro. Ai, que nojo. Boa. Que numanais. Assim, sem cheiro, assim, tirando de formol. Tirando de formol, exatamente. Então, não tem impedimento nenhum pra eu pular em cima dele e transar com ele, né? Eu não sabia que tinha alguém aqui que tinha preconceito com zumbi. Eu estou. Você é um zumbicista. Todinhos. Não. Eles têm direitos. Eles não são vivos, mas têm direitos. Tem, então. Isso aí. Zumbi também é gente. Ou foi? O zumbi também foi de acordo com a Declaração dos Direitos dos Zumbis, né? A Declaração Universal dos Direitos dos Mortos-Vivos. Então vamos lá. Aí você pegou isso e aí. Só que vai demorar, tipo, uma semana, ah, assim, okay, tem que rezar em cima e tudo. Vou guardar e mas quando fazer. Exatamente. Quando tiver em viagem, assim, aí você vai fazendo. Ótimo. Vocês vão. Essa sala. Ela possui só uma saída pro fundo. Então é pra lá mesmo que nós vai. Não, peraí. Lá no atraso, a gente foi no Obliette, no não sei que lá do esquecimento, e tinha um terceiro. Peixe não foi. Qual que era o terceiro? Não, Obliette... Era o do esquecimento. Não, vocês já foram nos três. Vocês seguiram pra cima onde vocês enfrentaram o degolador. Vocês seguiram pra cá, assim, ó, pra cima. Uhum. Enfrentaram o degolador. Depois vocês chegaram e desceram aqui pra baixo. Uhum. Seguiram pra cima e chegaram aqui. Ah, agora aqui. Foi assim. Entendi, entendi, entendi. Ah, verdade, a gente foi na câmera aqui. Essa é a terceira, é isso? Isso, okay. Estão aqui em cima. Então vamos na que dá. Aí tem uma porta pra baixo. Tem uma porta pra baixo, tá? Beleza. Vamos chamar o padre safado e a gente resolve ele aqui mesmo. Yes. Ok. A Dora tá andando, tá gritando assim: padre! Padre! Ah, desculpe. Vocês já estão nesse 8 aqui. Vocês já estão aqui. Tá. Você quer dar uma fuçada aí na área? Dá uma fuçada geral. Dá uma fuçada geral? E eu vou usar minha máscara. É. Mas você não tá vendo nada de sobrenatural. Tá. Tá? Então todo mundo rola procurar, investigar. Né? Rola sabedoria, mais procurar, mais investigar. Quem tirar maior achou alguma coisa. Mas fala onde o que vocês estão procurando. Quem está procurando nas paredes? Me descreve assim. A sala primeiro, então, que eu decido. É uma sala comprida, grande, de tortura, com um monte de instrumento de tortura para todo lado. Ela é de madeira, é uma sala de pedra, com chão de pedra. Uhum. E tem a cama de esticar no meio dela, assim. E é isso, o resto são paredes de pedras grandes. Okay. Mas você vê que tem uma das paredes assim, ela tá mais gasta do que as outras paredes. Tá? Ela no centro dela, você vê que as pedras são mais claras. Livro, estante, não vai ter nada. Não, livro, estante, não tem nada. Mas tem essa parede do que parede é, que do norte, sul, leste, oeste. A parede do oeste, é que vocês notaram, vocês rolaram aí, vocês notaram que ela, que ela tá mais descolorida. Então, assim. 16 de procurar na parede. Entendeu? Vai procurar na parede? Tá. E você, Octobre? Não tem não? 13 de procurar, eu procuraria nos instrumentos. Os instrumentos? Tá. Os instrumentos não achou assim, nada de novo diferente, não. Tá? Mas na parede, quando você olha, você vê que tem nitidamente um risco indicando que deve ter um tipo de porta ali. Deve ter um tipo de porta. Mágico-mecânica. Aí você não sabe. Você não é ladinho, não, né? Tem detect médico, detect médico. A Val Helsing, ela tem treinamento ladinho. Val Helsing. Mas não tem treinamento mágico. Não, você pode fuçar lá. Vamos lá. Vê se você consegue ajudar aqui, ó. Olha essa linha aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Aí você tá fazendo o quê? Fala pra mim o que você tá fazendo, pra ver se você descobre se tem um mecanismo na porta. É bom. O que você fez? Pegou uma faca, botou em torno? Foi com a faca. Foi com a faca? Beleza. Quando você foi com a faca, você notou que tem uma espécie de alavanca nos dois lados, do lado direito, né? E que é um tipo de alavanca de pressão, ou seja, a porta é para ser pressionada para fora, para dentro, assim, que ela iria girar. Só que deve ter algum tipo de pedra que trava e destrava. Tem pedra solta, tem que procurar pedra solta. Solta assim. Só tem que procurar as pedras. Isso. Você vai olhando, rola aí. 2d6 mais o quê? 2d6 mais sabedoria mais ladinagem. 3. Deu 11. Você viu que uma das pedras. Tô ajudando. Isso, você viu que uma das pedras que é igualzinha à outra, né? Ela tá meio bamba assim. Aí, quando você olha lá perto dela, você vê que atrás dela tem várias agulhas. É, agulhas endereçadas assim para frente, ou seja, se girar essa pedra, essas agulhas saem e acertam quem girou. Então você vai ter que travar essas agulhas. Antes disso, é o seguinte, eu tava com 10 de PV. Tá. Como é que eu faço para recuperar os PV? A gente já recuperou, tá, andando. Você tá sangrando, tá toda então, machucada. Tá todo sangrando? Isso. Talvez a Tulissa dê uma cura em você assim. Eu, antes de ver isso aqui, você pode me curar? Sim, senhor. Você consegue. Porque o sangue está escorregando. Oi? Na sua mão, você está com medo de você escorregar e tocar na pedra e a pedra mandar as agulhas de ferro no seu olho. Porque a cura também limpa. Lógico. Porque quando a gente cura, a gente fica limpo automaticamente. Lógico. Não, aqui não. Aqui continua mais suja ainda. A minha cura é limpa. Pra curar, você tem que fazer assim com o sangue. Espalhar. Tem que espalhar. Não, o corpo puxa o sangue de volta. Fica limpo. Só. 7. Yes. Puxa o sangue do inimigo, puxa o caso gosma. Limpa, tira a mancha de roupa, entendeu? Tira a mancha. Não, você, é melhor. Tá que todo mundo tipo mendigão, lá é muito sujão. Tem muita poeira, muita. São 50 anos fechados. Imagina, 50 anos fechados num período medieval. Vocês estão imundos, um bando de mendigão. Então, que. Meu modo continua da mesma cor. Também. Aí você vai ter que travar travar com a faca as agulhas de ferro e tentar puxar com muita delicadeza. Tá. Então vai lá, rola a destreza mais ladinagem. Mais 7? Esse dado só sai 3. Como é que funciona o sistema de recuperação de PE mesmo? Quanto tempo eu preciso descansar para começar recuperando? Ah, não! São 4 PS por hora. Por hora de descanso, 2 PS descanso por total, meia hora. Né? Isso. Flambou? Flames. Nó. Flambo time. As agulhas de metal saíram e acertaram a testa. Uau. E a parte de baixo. Não assim. Podia fazer. Não foi no olho? Ela. Hã? Não foi nos olhos? Não foi no olho porque você fez assim. Deixa eu fazer o ataque. Isso. Vamos ver. Quem é que vai no olho? Deu 10. Rola aí. Porque ela quer perder o olho. Então você dá mais 10. É, no. Tem que ser mais de 10, eu não consigo. Eu agora os caras vão usar um tapa-olho. 16 mais estreia. Tapa-olho, lógico. Tapa de caveira. É lógico. Às vezes tem que colocar um olho de vidro com a caveirinha dentro, olho e aí você levanta o tapa-olho. Deu 10? Deu 10? Deu 10. Ah, 10 em cima. Acertou o olho. Ela caiu no chão. A gente já pensou um jeito com o olho. E ela começa a espumar a boca. Ah, vai, mas não tem uma coisa lá de lá, não? Deixa eu ver. Manda brabo. É, vou pegar meu kit de balismo. Beleza. Sentou lá, assim do lado, abriu assim, começou abriu, a tirar. Você mexe, e a volta tá lá tremendo e babando a cabeça, com uma agulha de ferro no olho. Eu pego duas ervinhas, coloco lá, vejo o que faz, não deu, pego o outro, misturo de novo, coloco lá. Beleza, são 5 rodadas, ela morre. Arranquei a agulha do olho dela. Ah, ela bela de tá lá babando. E aí o olho líquido do olho tá escorrendo pela graça dela. Mas é veneno, é veneno. É veneno. E ela tá babando, você acha que é um veneno de fungo púrpura? Não. Deu 10 de balismo. 10 de balismo, tá muito fraco. Ai, tá muito ruim. Muito mal dano. Você pode usar um ponto de ação, não, um ponto narrativo, se você tiver, Eu acho que eu não tenho engomas. E aí você vai ter um insight. Eu não tenho engomas. Aí. Ixi. Posso falar sobre a sobrevivência da lambida e tentar identificar o veneno? Dá uma lambida? Ah, ué. Mas você não tem. Você tem tá do mato, né? Você tem a balinha, você tem o quê? Sobrevivência? Sobrevivência, veneno. É, tipo, na sorte. Não, você, não você é o seguinte, aqui. Você identificou o veneno, mas não sabe fazer. Você não conseguiu fazer o antídoto. A misturinha. A misturinha, o antídoto. Tá? É. Se alguém usar um ponativo, pode ser que você encontre o fungo púrpura, porque eles fizeram essa armadilha com coisa que eles acharam aí no lugar. Com 50 anos, o fungo que devia ser pouquinho assim, deve ter crescido mais. Às vezes tem nas paredes, nos cantos, assim. Eu gasto. Então, gastando um ponativo, e aí, de repente, você olha pro canto, você tenta... É, agora virou Dr. House a aventura, né? Você tenta assim, não, errado. Aí alguém falou uma coisa aleatória, assim, né? Não sei assim. 50 anos, realmente é muito tempo. Ele, muito tempo. Aí deu aquele negócio. No teto. Pegue fogo no teto. Todo mundo mente. Todo mundo mente. Isso é lupus. Lupus. Aí você olha pro teto, assim, quando você olha, você fala assim, ai meu Deus. Ela vai morrer, você olha pro teto. Aí você vê o fungo. A solução está no teto. Eu vou levar pé aí pra mim, eu não canso. Eu não vou te levar. Eu te levito ao gastar ponto de novo. Eu vou, como na terceira rodada. Como o Val já tiver, eu quero piorar. Tremendo e sacudindo. A Val tá quase morrendo. O ponto narrativo é meu, eu vou fazer um negócio que é mais tosco. A gente precisa do lupus púrpura, não sei o que. Aí o Hans carrega isso como ingrediente pra fazer cerveja. Oh! Oh! É mesmo! Oh! Tome, Dora! Ele joga pra você. Não, isso é pra fazer. Ponto narrativo é meu, eu faço o que eu quiser. Gostei. Logo mesmo. Vocês tinham que usar mais ponto narrativo. Tem nenhum rei de onde agora, eu tinha que gastei. Pegar cego. Eu dei um pra todo mundo. Não é? Não sabia que eu tinha. Eu também não. Não, você tem outro. Todo mundo começa com um. Então, mas eu já gastei. Como a gente ganha os pontos? Ganha fazendo coisas doidas demais. Se arriscando, se expondo ao perigo. Então, se expôs ao perigo. Se expôs ao perigo é meio óbvio pra gente. Né? É. Se expôs ao perigo, não. Não, a gente sabe quando ganha. É, quando ganha é quando dá aquele troço doido. Quando faz tosqueira. O cara fala doido demais. É isso aí. Eu acho que a Erika tinha que ganhar um porque ela pediu pra perder o olho. É. Não, ela não vai poder gastar nessa. Era basicamente. Não, não pode gastar. Então pode. Porque se você chegar e falar assim, eu quero perder um braço, ganha o ponto narrativo. Gostaria de perder um braço por um ponto narrativo. Porque eu posso perder meu dinheiro fácil com troca de ponto narrativo. Personagem do grupo do Newton, nível 20. Só os cotocos, mas cheio de ponto narrativo. Se perguntar, tem língua, não. Não. Mas tem muito ponto narrativo, você já até voa. Não, é o rei de um império de milhões. A baba caindo. Então vamos lá, eu fiz o um negócio aqui, fiz o desligão, vou colocar lá no olho dela pra conseguir o quê? Tirar os espetos. Beleza. Aí você, na hora que você colocou, ela melhora. Ah. Ela cospe, melhora assim e tal. E aí. Tá aquela dor violenta, desgraçada no olho dela, assim, sangrando pra caramba. Aí eu peço uma cerveja pro Wolf. October. Tá forte. Ah. Aí você taca a cerveja. É. Beleza, diminui um pouco a dor. E aí? O olho dela tá arregaçado. Ninguém tem que ir nesse grupo, né? Pra dar na pessoa que tá morrendo de dor e sangrando. Não, levou o negócio do olho. A gente não tem clérigo. Ah, se a gente tivesse trazido um clérigo. Eu falei pra trazer um clérigo direito. Você vai lá, mete a mão e taca a luz de ti. É. Mete a mão? Tem que meter a mão. Mete a mão. De preferência vai com o dedinho, assim, não é cutucado. É, então tá bom. É isso aí. É localizado. A gente teve uma ideia que já que você perdeu o olho, ah, você vai fazer esculpir uma caveirinha, entendeu? Pra não colocar no lugar do olho. De osso? Aí, de osso, mas daí você usa o tapa-olho. E aí quando você levanta o tapa-olho, tá caveirinha. E depois que o Taero ganhar algum mais poder aí, ele pode encantar esse trem, né? Doido. Vai botar uma magia. Aí vai subir lasers. É. Caveira abre a boca e solta lasers, doido. Isso é pau crazy eye. Crazy eye. Crazy eye. Pau crazy eye. Ai, saudade daquela série. Então vai lá. Quanto de cura? 9 mais 8, 17. Isso. 17 de cura. Oba! Praticamente foi de novo. Yes. E aí o Hans, não! Não, minha cara, você não vai ficar assim. Então ele tira lá um lenço dele de seda e um lenço de cor assim. Preta e roxa, com umas rosas roxas assim. Aí ele, com uma habilidade que impressiona, faz rapidamente uma faixa bonitinha assim, beleza, pra você colocar. Oh, Hans, muito obrigado. Tome, Val. Você é a única nesse grupo que tem estilo. Oh, ficou ótimo. Ele gosta do estilo dark. Ficou melhor do que antes. Mas não que seja um estilo que ele goste, mas ele reconhece. Ela tem que estilo. Você e a Tulissa, lógico. O outro, aquele ali, aquela coisa monótona desse. Um casacão. Só apenas um casaco. Pra todo lado. Hã? Adora uma coisa do mato que anda. Um arbusto com dois cambitos que sai pulando pra lá e pra cá. E o Octobre é esse desastre de roupas. Essa coisa parece um circo andando. Salvei, viu? Lembro disso. E aí, vamos abrir a porta? Sim, eu lembro. E eu sei que um dia irei te colocar na sua cabeça sobre moda. Principalmente quando nós fomos lá na cidade de... qual que é o nome da capital deste reino maravilhoso que nós estamos? Califas. Isso. Quando fomos em Califas, nos grandes bailes de Califas, você não vai assim, né? Mas eu sou assim, eu começo a falar de moda quando estou nervoso, eu quero ir embora. Eu quero que você vá embora daqui. Então vamos embora. Vamos! A porta pelo menos abriu. Ele embora, morrendo, o bicho pegou ele e não ficou reto atrás. Então vamos lá, a porta abriu. Vamos passar pela porta. Passando pela porta? Yes, que custou meu olho. Aí vocês estão entrando lá dentro. Tomara que tem uma coisa bem legal lá dentro. Adora continua gritando assim, padre! Dora, pare. Ele vai vir de qualquer forma. Então, é pra vir mais rápido. A gente não vai encontrar você com ele. Você pode chamar outras coisas gritando. Ok, quem foi na frente? Quem foi na frente? Agora. Agora você anda na frente, padre. E você tá vendo se tem alguma coisa? Não. Tô. Que mentira, você tá gritando, padre. Você vai andando no chão assim, o chão tá cheio de esqueleto. Como eu queria ter um silence. Cheio de ossos quebrados assim, os ossos são meio derretidos assim. Derretidos? É. E a sala? Como é que é a sala? A sala, não, é um corredor escuro, corredor, assim, que tá. Segue até lá no final, vocês veem. Colocou luz na coisa mais saída. Colocou luz na pontinha do cajado. Beleza. Na hora que você bota a luz na pontinha do cajado, do teto cai em cima da Dora e de quem tá atrás dela. Quem tá atrás da Dora? Eu tô atrás da Dora. Na hora que você põe, você olha pra cima, cai de cima. Um Grey Uzi. Uma geleca cinza. Cai em cima de vocês e tá toda assim, e começa a comer o ácido. Legal, hein? E eu vou fazer o ataque do Grey Uzi contra suas constituições e depois começa começa o... Não sei como é que luta contra o Uzi, não, mas tudo bem. Vamos lá. Ó! Oh. Eu flambei. Ele não caiu. Ele caiu do lado de vocês, mas não acertou. Do lado, aí aquele monte levanta. Fica olhando assim pra vocês. Ele caiu e ficou surpreso. Ele tipo, errei? Droga! Como assim eu errei? Então, beleza. Isso ninguém esperava. Isso não esperava. Quem tá lendo aí? Não esperava. Então, iniciativa, vamos lá. O cara começou a narrar esse capítulo, assim, da visão do Greyuse. Ele tá lá, esperando você passar. 10 anos, ele tá hibernando. Então, o sistema de hibernando e a cabeça dele só pensa em comida. Primeira vez em 10 anos que ele vê sinal de comida. Ele vai sedento pra acabar com as vidas. Não, ele é porque ele distraiu. Ele é porque ele distraiu. Ele olhou tem assim. Tem muitos aí, meu Deus, qual eu vou? Como ai, ele? eu vou, não vou. E foi. Foi. Bom, eu vou dar umas pausas assim e narrar pela visão dos monstros. Então vamos lá. Aí o Gloob Gloob, o Greyuse. Eu pensei assim, a gente tá fudido. Greyuse. Ele perdeu a iniciativa, ele vai por último, porque ele flambou. Então vamos lá, Tulissa. 11. Ah, inclusive, olha que ideia boa. Eu vou sempre fazer isso. Vou botar os cartões de iniciativa abertos todos assim, aí é só ir. Assim, nunca pensei em fazer isso, não. Assim, ó, espalhar eles assim, vai botando. Quanto é? 11. 11. E October? 16. 16. E Val Helsing? 14. E Hans, caneca de pedra? Ele vai junto, ele não? Ele vai junto com você, é. Eu vou, nem precisa mais, ó. Deixa eu pegar o da Dora. É, Dora? 9. 9? É. E Taero Moonstone? 13. Eu ganhei pra mim. Ok. Então, Caçou? Foi 16. A minha chega no máximo 14. Eu tô tipo uma mesa no máximo que eu consigo medir nessa. O meu máximo é 18. Então, é o seguinte: primeiro vai ser o October. Depois o Taero. O meu tá somado errado. Depois o Val Helsing. A Val Helsing vai depois do October, depois vai a Tulissa e depois vai a Dora. Lembrando, gente, assim, a iniciativa sempre é destreza mais a arma que você está usando. Entendeu? Okay. No caso da magia, destreza é okay. Mais magia. Okay. Quer dizer, no caso da magia, é só destreza. É porque quanto mais difícil a magia, mais lento você vai. Não é destreza mais briga? Eu achei que era mais briga. Destreza mais briga, mas se você for usar armas brancas. Se quiser, né? Você faz destreza mais arma. É, porque é a velocidade que você reage com sua arma. É, sei lá, entendeu? Às vezes você é melhor com a arma branca do que com briga. É. Então vamos lá, October. É pra correr ou pra bater? Não tem de correr, não, cara. Nossa, foi um corredor. Pisar em cima. Perguntou o barba. É a famosa internet. Briga de fila, tá? Porque é o seguinte: só cabe dois um do lado do outro nesse corredor. Vocês estão entendeu? Na frente, né? Então tá o Uzi. Adoro, tá era olhando pro Uzi, o Uzi olhando pra ela. Uzi olhando, né? Ou não, né? Porque você não sabe pra onde. Não, esse tem o dois do sombrio, esse parece o olhinho e a boquinha, assim. É tipo do Dragon Quest. É tipo do Dragon Quest. É tipo um slime. É slime. É Uzi, mas faz diferente. É slime appears. E aí, atrás deles estão o resto. Então vai lá, October. Você tem que assim, pedir licença se quiser atacar. Ou pular lá igual o bárbaro que você é. Mas isso aí empurrando todo mundo com as paredes da. Fica pressionando o rapaz, cara. Tem problema de nervos. Tá, eu vou correr, bater o pé no ombro da Dora e passar dando uma chuchada de lance. Tentar cair do outro lado. E não no Uzi. Tá com a lança? É. Você vai tentar assim entre os pés da galera assim. Ele quer pular por cima do Uzi. Ele tá tentando pular por cima do Uzi. Tipo um salto com vara. Assim. Então, beleza. O túnel é bem largo. Dá pra ele fazer isso. Vocês vão ver, né? O corpanzil. O corpanzil considerável. Eu dou aquela ajeitadinha assim. Passando. Tá bundado assim. Tá bundado. Passando por cima de vocês, entendeu? Como se fosse assim. Um satélite, né? Câmera lenta. Satélite de bunda. Aquela bunda de anão. Passando por cima. Aquela buzãozinha de anão. E as trancinhas ainda, né? Tipo Pixar, filme do desenho da Pixar, assim, né? Então vai lá, só falta ele flambar, mas ia ser tão bom. Cai de três, tá bom. Você quer um atletismo? Qual é o tamanho do Uzi em termos de altura dele? Assim, a altura dele é meia pessoa, né? Assim, 1,50m. Assim. Pra não é o tamanho do anão. Você fincou a espada, o negócio nele e atravessou pro outro lado. O atletismo foi crítico. Ó, oh, beleza. É, piruetas, mil. Agora o ataque. Foi um bom, né? Não, foi até bom. 19. 19? Ó. Beleza. O Uzi, ele agora tá recuperando, ele vai tentar esquivar. Ele esquiva assim, abrindo pro lado, né? Então vai ser 6 mais 7. 13. 13, 19, pegou. Rola o dano. 10. 10. Eu quero lá do outro lado. Ninja. October Ninja. October Ninja. Aí o Hans vai atacar ou vai ficar... O Hans vai atacar ou vai ficar criticando? O Hans. O Hans? Não, o Hans... Ah, você humilhou ele, né? Porque ele é que é o cara do atletismo. Ele vai correr, ele vai pisar, ele vai fazer exatamente isso. Vai pisar na cabeça da Dora pra pegar impulso. Nossa, pisar na cabeça. Vai pular, pisar na cabeça. Legal, tá rolando estresse nas dois. Pisar na cabeça, fazer sacanagem. Vai pular de cambalhota. Enquanto ele tá dando cambalhota, ele vai fazer as assim, iniciais ó. Dele no... Vai desenhar um H assim no... Desenhar um H no arco. E chegar do outro lado. Aí ele vai flambar. É ele, ele, fala assim, flambar. Ele fala assim... Ó, oh, licença, baixinho. Aí pisa na cabeça da dona. Ah, não, chamar de baixinho. Vai lá. Enquanto cantarola a música que ele fez pra ele mesmo. Hans, Hans, Hans, Hans. Hans, Hans. Deu 12 pro atletismo. 12 pro atletismo. Nossa, eu tô sendo pra ele formar. Ah, 12 pra atletismo, beleza. Deu um ataque. Não, foi bem. Yes! Deu. Não, deu 21 pra fazer o ataque. 21 de dano? Nossa, deu. Ele escreveu o Hans e não só o H. Não, Só tem com 21. Tipo assim, ele escreveu o Hans e o sobrenome. Eu não cheguei, consegui nem chegar em 21 de ataque. Deu 11 de dano. 11? 11, 15, ele deu o ataque poderoso. 20 menos 15, 5. Isso. Esse eu consigo fazer sozinho. Vai lá, October, Val Helsing. Eu tô lá atrás, né? Tá lá agora atrás. Tá todo mundo na minha frente? Ah, agora tá só os três na sua frente. Os anões estão lá do outro lado. Mas todo mundo tem que pular para o outro lado do uso? Não, você, não. Você pode abaixar com a sua besta. Você não tem uma distância? Não, atira de é entre as pernas, pessoal. Beleza. Se flambar, acerta em alguém, né? Como sempre. Então vai assim, todo mundo pula! Então pula! Perigos, abaixa, perigos, é perigos da batalha em corredor. Todo mundo abaixa, mas fica mais fácil, cara. Deu 14. 14? Pegou. Pegou. Pegou. Pegou na, no, na bunda do... 7 de dano. Matou. Matou! Ela escorrega assim, ó. Quando ela morre, você vê que dentro do Uzi tem várias peças de ouro, de coisas que ele devorou, né? E tem uma espada mais um X qualquer, lá mais um qualquer lá, uma espada curta. Ó. E deixa eu ver quantas peças de ouro que tem. Tem 40 peças de ouro. No? Lá 8 pra cada um. Ele comeu bastante aqui. Vão pegar no meio da gosma. Pegar quando ele, depois que ele morre, a gosma não é mais ácida. A gente manda o anão pegar. Tá bom. Beleza? Beleza. E aí, então vamos? A gente vai no corredor. Seguir o corredor. Seguir no corredor? É. Beleza. Alguém esse corredor é um túnel que vai contornando pelos subterrâneos. Vocês andam bem assim uns quase uma hora dentro desses corredores. Se vocês quiserem sentar, descansar um pouco, recuperar os PS. Acho bom. Vocês podem. Descansar pelo menos uma horinha. Aí só tem assim, só tem baratas pra todo lado, de vez em quando passa dois ou três ratos, mas é só isso. E é bem úmido, assim, fica pingando água na cabeça de vocês. E tirando o cheiro de podre, o resto é tudo beleza. É bem tranquilo. Cheiro de podre, tranquilo, beleza. Vocês vão descansar? Vamos. Quanto tempo? Uma hora, duas horas? Uma hora. Uma hora. Inclusive já passaram várias horas que vocês não alimentaram, né? Vamos, tipo, se vocês quiserem pegar a ração. Aqui tá com um cheirinho bem bom pra comer. Aí é bom que eu recupero um pezinho aqui, porque o bicho tá pegando. Quatro por ano. Nesse período de descanso, vocês podem conversar alguma coisa, assim. Aí, acho que eu vou pegar alguns. Yes. Eu acho que tá gelado. Tá bom. Já abriu. E lá tá muito frio também, né? O Hans vira para vocês e diz: não seria melhor nós fizermos um pequeno fogo? Estou com muito frio aqui. Não, acho que fogo num lugar fechado, fumaça. Eu acho que seria bom. Toma essa cerveja aqui que o gengibre vai te esquentar. Não precisa. Eu tenho uma cerveja aqui. Abraço seu primo, ele te esquenta. De camomila. Bom, tá. Que eu vou esquentar. Uma cerveja de camomila? Ali você esquenta, ele bota. Quer dizer, não tem fogo, né? Não pode botar fogo. Eu sei que consegue esquentar coisas sem fogo. Mas não falo. Quem consegue? Não sei. Quem será que mexe com essas coisas aqui no grupo? Coisas ocultas que ninguém entende. É isso? É. Mas talvez seja melhor ele descansar. Eu não sei, eu sei que ele tá os meus poderes, Dora, mas eu crio fogo. É o que eu sei fazer. Não recupera a vida. Então, é quase isso que eu falei. O que eu conseguiria fazer é fogo. Que a gente já decidiu que não vamos pode usar. Oh, meu Deus! Val, como você está se sentindo tendo perdido um olho? Ah, eu quero esculpir. Eu vou pegar um pedaço de osso que tá no chão, assim, vou ficar esculpindo na caveirinha. Vai fazer um olho artificial? Não, uma caveirinha pra colocar no buraco. Artificial, você é doido. Pode? Pode, ué. Faz o olho com a caveirinha no corpo. Com a caveirinha na pupila. É. Uma bolinha assim pra ela botar. Nossa. Com a caveira na. Você ainda consegue usar sua espada direito com o olho só? Consigo? Consegue. Consigo. Ela foi treinada. Fala que você foi treinada vendada. É, eu não preciso de olho nenhum. É um luxo. Poder. Quando você põe a máscara de caveira, você vê com um olho só ou consegue ver com os dois? Isso é uma pergunta, né? A máscara de caveira vai funcionar com um olho só? Vai não? Ela não precisa de profundidade. É essa. Bota lá o. Vamos ver o que vai acontecer. Essa é a minha nova vida agora. Aí você põe a máscara você vê com os dois olhos, porque a máscara vê com a alma. Nossa! É essa aqui. Você me falou que você vê com os dois olhos? Ai. O que você tá perguntando? O que você tem medo? Você me falou. Não, você ai, que você tem medo? Porque ninguém mais perguntou. Porque ninguém se interessa por isso. Só do olho. Vejo com os dois olhos. Como eu suspeitava. Eu que vou fazer small talk. Eu ouvi dizer que tem um doutor lá na cidade de Leipzigstadt, que ele trabalha com essas coisas, que ele costura coisas. Assim. Sim, eu não sei se você. Ele já veio lá na minha taverna, lá em Leipzigstadt, e comentou isso. Você nunca viu as como é que era o nome dele? Rages. Ah, esqueci o nome, é alguma coisa terminada em Stein. Bem, ele fez uma demonstração onde ele mostrou um cachorro todo construído de pedaços de outros cachorros se mover, se mexer. Quem sabe ele não pode fazer um olho para você, Val? Muito interessante, nossa, muito interessante. Já ouvi falar do incrível trabalho do Dr. Frankenstein. Ah, mas é. Não, o nome dele não é bem Frankenstein. Não. Eu não me lembro mesmo. Mas eu acho que é Liechtenstein. É porque é por causa da franquia. Ah. Mas é domínio público. É verdade. Então é Frankenstein. Frankenstein. Não, Wittgenstein. Wittgenstein, doutor Wittgenstein. Beleza, então ficou, é Wittgenstein. Realmente, trabalho incrível, Val. Você pode ir lá e fazer assim, um novo olho com resto mortais de outras pessoas. Vou saber disso, vou procurar. Volta. Não gostei, não. Resto mortais de outras pessoas, ele aproveita e faz novo. Algo incrível, sim, esse é o negócio. E às vezes um olho que funciona mais, melhor. Viu? Às vezes um de outra cor, olha que legal. Quem sabe a Val se transforme na mulher de 1 milhão de peças de ouro. Eu vou pegar os pontos que a gente tem pra gastar e vou colocar em 2 pontos em craft. Craft, isso. Ah, aproveita agora que a gente tá sempre esquecendo. Quantos pontos de perícia que você já acumularam? Sei lá. Até então 10. São 7 sessões. Eu dei uma por sessão? Não. Não, porque da última vez você tinha marcado 10, assim, pra gente somar 10. 10 pontos de coisas. Tá. Não, então vou o seguinte. Hoje é a sessão 7. Então é 2 por sessão, seria 12, 14. Então 14 pontos. Você tem 14 pontos de perícia. Pra aumentar uma perícia que já tem. E pra levar pra cima é 2 para 1. Pra você comprar, gastar isso em perícia nova, é 1 para 1. Tá? É só perícia, né? Pode gastar. Como é só é? Perícia, só perícia. Como é, você inventa perícias novas. Não. Você tem mais 14 pontos pra gastar com novas perícias. Você pode escrever perícias novas. Por exemplo, se você sentiu falta pra investigação. Atletismo, sobrevivência, ladinagem, história. O limite continua 5 das perícias. Isso, o limite é 5 das perícias. Pode colocar outras coisas que acha que seu personagem merece saber. Né? Por exemplo, cura lá, né? Mas eu tenho cura. Então, tudo bem. Não, mas vocês falam pra usar o poder, não só cura. Cura é só pra estabilizar. Cura pra estabilizar. É? Pensa em outras perícias. Pode botar as perícias doidas também, assim. Pescaria. Quem sabe? Uma hora vai rolar. Deixa eu ver. Tô sem ideia aqui. Ainda bem que eu fiz uma lista monster. Levantamento de peso. Artes marciais, arte da fuga, que é sair de coisa amarrada, correr, equilíbrio, escalar, esconder. Isso é tudo físico, né? Estrangular, ferreiro, que é a criar e reparar armas. Tô achando que é muito ali, ponto, pilotar. Tolerância. Tudo bem, mas não esqueça, porque toda a sessão a gente tá deixando para trás, era para colocar 2 pontos por sessão, né? Tolerância, resistência a venenos, pode botar aí, resistência a venenos, tá envenenado, resistência a venenos. Coletar evidência, esses são os intelectuais. Alquimia, aí, pro Taero. Acabei de expor aí. Alquimia, ciências ocultas proibidas. Comércio, alguém põe comércio nos nossos, no meio do Hans. Comércio. Cultura popular, que é conhecimento de rumores, boatos. Isso é legal também. Você deve ter, porque você tem que saber, né? Na faculdade, tudo. Isso. Disfarces aí, Tulisa. Ah, disfarces. Disfarce é legal. Ensino, que é conhecimento de didática. Saber ensinar os outros. Espionagem, escrever. Escrever, ninguém aí sabe escrever. Não sei escrever. Você tem a perícia de escrever? Eu tenho 5 línguas. Envolve escrever também. Escrever é que você escreve profissionalmente. Você escreve oratória. Você pode escrever estratégia militar. Mas ninguém é militar aqui. é, farmácia, geologia, estudo do solo, geologia. Eu não sabia barra. Hipnose, hipnose, Tulissa. Lá na igreja lá, você pode até aprender de hipnose. Que loucura. No, no mundo medieval não chama de hipnose, chama de é, mercerismo, sei lá, esqueci o nome. História, investigação, literatura, bota pro Hans aí. Literatura. Bota 5 de literatura, Hans. Medicina, naturalista, conhecimento acadêmico sobre a vida selvagem, dos animais e tal. Ah, é, põe aí pra você, ó. Naturalista, conhecimento da vida selvagem. Dos animais, os tipos. Ou então, pra quem mexe com monstro, você já tem monstrologia, né? É. Bota aí ofícios pro seu. Ofícios. Bota ofício 5, é. Porque ofícios é perícia genérica, é alguma habilidade técnica, artesanato, escultura, ferraria, criação de animais. Na hora que precisar de algum tipo de profissão, aí você fala, ah, meu personagem é isso. Química, rastreio, saber rastrear. Aí a Dora, rastreio. Rituais ocultistas. Ó. Aí pode botar aí, ó, tá aí. Rituais religiosos, Tulis. E pra que serve? Senso de direção. Hã? Pra que serve rituais religiosos? É que é específico. Você tem a mente de fazer ritual, de ler ritual, entender ritual. Ó, então rolou 15 com o meu craft pra fazer um olho de osso pra ela. Beleza, que tem a caveirinha na frente. Venenos. Bota, você é tem bom. Venenos? Venenos? Não. É, conhecimento específico de veneno. Pra fazer, criar... Bota aí, porque você que cresceu no mato, você usa veneno pra caçar, né? Sociologia. É legal, hein, pros intelectuais aí. Ah, eu tenho uma história alta já aqui. Perícias sociais. Artista. Contatos. Bota pro Hans, que o Hans tem muitos contatos. O Oktober também tem no mundo da cerveja. Tem. Você também tem. Bota contatos. Posso mesmo. Porque você é da sociedade secreta. Bota aí. Escreve, mesmo se você não botar nada, tá. Quando você ganhar ponto, você vai botando. Tá. Lidar com animais, você tem, né? Não. Manipulação, que é enganar, manipular, não. Passar a perna. Gostei disso aí. Manha, que é conhecimento das ruas. Mentir. Habilidade de mentir de maneira convincente. Bota aí. Falar em público. Bota pro Hans. Habilidade de lidar com a plateia e impressionar com suas palavras, sem sentir timidez. Sentir motivação, bota aí pra Paula. Eu tenho. E sedução, Paulo, bota aí. Ó. Oh. Oh. Tem hora que tem que usar da sedução. Tem hora que só o decote resolve. Bota pro Hans também sedução. E aí, beleza. Distribuir tudo? Distribui tudo. Distribui nas outras também. Quanto você quer dar de sedução pro Hans? Redução? Sedução? Põe em 3. Nossa. Que isso? Eu botei 2. Ele é muito chato pra ser contribuidor. Ah, você precisa ver ele na conta. Decote do Manzão. Você não sabe qual é o papo que ele manda. Ele é chato pra menina que vem da roça. É. Mas pra aquelas madames. Ele é chato pra todo mundo. A madames da corte. Sim. Madames da corte. Lady Larandriel. Pronto, gastei bom, tudo aqui, ó. Pronto. Agora vai ficar o resto do tempo. Tô cheio de coisa nova. Indo até o olho ausente. Né? Pra ver se ela vê. Quer dar pegado pelo lado esquerdo. Vamos dar aquela folheada de explicente no Serving Your Hunger. Serving Your Hunger? Explicente, assim. Tá lendo, assim. Dá, né? Dando uma olhada, o que tem pra frente. Leitura diagonal. E aí, de repente, o Severan começa a passar as páginas sozinho. Página a página, e abre assim. E lá, e nessa página, tá escrito assim. É, de olho em mim. Nessa página tá escrito assim. Se der merda, eu sei que fica. É. A cria espacial está próxima. Ya. Aí embaixo tem um símbolo assim, redondo. Nesse símbolo parece que você vê um tronco, o tronco de uma árvore, com vários tentáculos saindo dela. Ok. E aí você olha, ele para nisso. E aí o Severhan começa a tremer. Ok. E aí, ao lado desse símbolo da árvore com os vários tentáculos, começam a aparecer umas runas que você inicialmente não consegue entender. começa a aparecer umas runas. E à medida que você vai lendo as runas vão traduzindo na sua cabeça. E isso é um cântico. Ó, grande Shub-Niggurá. Ah, grande. E vai aparecendo. E ao mesmo tempo, você começa a sentir, você começa a escutar uma voz vindo lá do final desse túnel, lá no final. E à medida que a voz fala, ó, Shub-Niggurá, aí vai aparecendo uma runa nesse livro. Okay. Aparecendo outra runa. Agora sim. Tô sentindo que tá fora de controle aí. Tá fora de controle, exatamente. Você fecha assim e aí o som, tudo desaparece. Né? A sensação que você tem é que você tá próximo de alguém que tá fazendo uma invocação do Shub-Niggurá. Que tá aí no seu. Alguém escutou alguma coisa? Não. O que, que você andou fazendo? Só as baratinhas. Eu acho que a gente devia levantar e seguir o corredor logo. Por quê? O que aconteceu? Eu acho que tem um ritual acontecendo lá no final do corredor. De invocação. Não sei de quê. Não pode ser boa coisa. Guardei o livro na mochila e vambora. Guardou o livro na mochila? Guardei na mochila lá, né? Gatinho, a dele. E seguir em frente. E vamos embora. E toquei todo mundo pra ir. Vambora. Você segue em frente, esse corredor ele é bem serpentino, assim. Até que vocês chegam numa câmara. Ele dá numa anticâmara. Dessa anticâmara tem uma porta. Uma porta grande, feita de pedra mesmo. Parece que ela foi cravada assim na parede. Né? E tem várias runas nessa porta, estranhas, antigas. Runas parecidas com o que você viu no Surge of Hunger. Na parede da porta tem esse símbolo, o mesmo símbolo que está lá no Surge of Hunger. Surge of Hunger é um livrão grandão, assim, grosso. Né? Toma. Aí você vê o mesmo símbolo. E essa porta, você vê que ela está semi-aberta. Lá de dentro vem um brilho meio esverdeado saindo lá de dentro. E de vez em quando esse brilho muda de forma. Ele altera de forma. E vocês começam a escutar gritos de uma mulher berrando assim, urrando, e de vez em quando você só escuta os gritos dela, alguns soluços assim, e um monte de menino rindo junto com isso, tá? Isso que vocês escutam atrás dessa porta de pedra que está entreaberta. Então acho que entrou lá, né? Pode ir lá? Bora, pé na porta. Então bora. Na porta não, porque ela espera, mano. Cara, não, o rato, vamos lá, filho. Vocês podem abrir a porta pro lado, assim. É, ela abre assim. Isso, ela abre assim. Tá. Horizontalmente. Nossa tecnologia. Você é do lado, o rato do outro. Aí abre a porta, assim, vocês veem tem um salão circular. E no meio do salão, você vê correndo para todos os lados, tem várias crianças. Tem assim, tem umas 60 crianças correndo para todos os lados, assim. Correndo. Eu vou comer a máscara. Vê se são crianças de verdade. Eu vou fechar a porta. Correndo e brincando, uma empurrando a outra e tal. A Dora tá correndo lá. Não! Agora, na hora que você chega perto das Dora, crianças, não. Elas olham para você assim. Dora, ó, já tinha colocado a máscara. A cabeça delas gira e cai assim meio pro lado. E tá totalmente cortada a cabeça dela. Por algum motivo, fica até alguns centímetros de distância da parte de baixo. Né? Ela olha assim, elas olham assim pra você assim, e sorriem. Quando elas sorriem, o dente delas é todos pontudos, assim. Aí elas começam a gritar. Criança! E criança. Tem alguma coisa no meio? O que é? Elas estavam em volta? Esse é um salão redondo, assim. Lá nesse salão você vê nas paredes tem várias madeiras presas, e nessas madeiras espetados assim, você vê tem os esqueletos com a cabeça cortada, com uma espécie de lâmina, tipo uma faca assim, ó. Cabeça cortada, e os esqueletos estão presos nessas tábuas que circundam toda essa câmara redonda. O chão da câmara é praticamente preto e é preto e carcomido. O que vocês podem deduzir que deve ter sido sangue. E de cada uma dessas paredes, onde está um esqueleto de criança assim, fica levando até o centro. O centro, que tem uma espécie de uma plataforma circular, que é onde essas crianças estão brincando. De uma forma grande, é uma sala bem grande. Mas no fundo da sala, vocês veem uma segunda porta que tá meio entreaberta, e lá de dentro é que vem a mais forte, essa luz esverdeada. As crianças estão lá brincando, essas crianças mortos-vivos medonhas. Elas olham pra Dora, falam assim, criança, criança, e uma encosta na outra, assim, pela cabeça. A cabeça das duas gruda, parecendo, fica meio mole. Uma terceira junta nelas. Nossa. Elas vão grudando entre si, e vão, à medida que vão grudando, vão crescendo. Vai crescendo e vai virando. E elas vão moldando, assim, vai virando uma espécie de criança, uma espécie de feto gigante, todo deformadão, com a cabeça enorme, assim. E ela fala assim, uma criança para brincar com a gente. E vai olhando assim pra Dora. Eu não acho que você vê assim, brincar mais. E o olho branco, a pele totalmente negra, a boca de fincada assim. E é a criatura tem em torno de 6 metros de altura, enorme. Ela vai assim, ai! E os dedinhos assim, preto, aumenta, fica. Parece um feto gigante com a pele preta, uma cabeça gigantesca, como se tivesse cabeça d'água, os olhos meio esbranquiçados, a boca babando, totalmente pelado, e olhando assim pra Dora, uma criança pra gente brincar, uma criança. O que é essa mulher que falou? Teve uma mulher que falou, o que é? Uma mulher gritando, ela continua gritando, vindo lá de dentro. Ah, tá lá de dentro. Entendi. Lá de dentro. Pau Pereira. Vocês podem brigar com essa criatura ou tentar escapar dessa criatura e entrar na outra sala lá. Tá. Ou alguém. Ou então voltar pro túnel. Outra sala. A criatura sala... é muito grande pra passar pela porta que leva ao túnel. Da outra sala ainda tá vindo o cântico? Ou era só as crianças? Continua vindo. Eu acho que alguém tem que ir lá e coisar. Deixa eu ver de quem. Ah, não, doido? Ah. Você quer que eu fique pra lutar com essa coisa gigante? Eu, Val, eu acho melhor alguém ir lá na outra porta lá e tentar impedir, sei lá, o que tá acontecendo. Às vezes vai ser os dois. Eu tenho passo nesse. Você tem conhecimento de... Aí correndo no Pau Pereira enquanto o resto briga com o bebê aqui. Mas eu falo, você tem conhecimento do que tá acontecendo lá dentro. Então vocês brigam com o bebê, eu e o Val correndo lá, lá dentro? Então vamos fazer isso. Eu acho melhor... nós íamos nós dois para proteger o mago lá dentro. Pois ele não vai fazer nada. Veja. Nós vamos lá para tentar se tiver algum perigo, não? Aí vai o medroso. Realmente. Porque na verdade ele tá com medo. Não, eu vou lá. Eu vou lá. Não, eu não vou ficar aqui com essa coisa horrível! Ele já tá correndo para lá. Ele acha melhor correr para lá do que ficar aqui. Então vamos lá. Depois vocês gritam. Então vamos lá. O Hans foi lá com vocês. Então a gente vai tentar passar correndo pelo bicho. Enquanto a galera. Não, não sei, você controla. Você controla, controla nas duas cenas. Parece que tá saindo daqui, né? É, exatamente. Eu tô viajando mais do que vocês agora. Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um mega combate e os inimigos de lá e de cá vão estar na mesma iniciativa. Nossa, e vocês vão estar mesmo na toda a iniciativa. Que aí pode também, se alguém sair daqui, entrar lá. É, porque as duas salas vão estar do lado, pode uma sala passar do lado pra outra, tipo num round, assim. É, né? Exatamente. Então vamos lá, tá aí. Alérgico, assim. Vou fazer aqui, peraí. 9. 9. De repente sua voz ficou totalmente mais alada. Tulissa. De repente. Eu tô com uma alergia muito bizarra, louca, assim, do nada. 17. Isso é leite. Não. Eu já fiz o teste. Já fez? Como é que é? Ácaro, você falou? Não, é um ácaro que tem um nome específico. É dermatofago. Dermatofagoide. Que come pele morta. É a mais comum. A poeira de casa é tipo 20% desse bicho. Assim, na sua sobrancelha você tem 10 milhões dele. É, tipo isso. Só pra você dormir com essa de noite. Exatamente. Mas deve ter uns 3 ou 4 você tem. É incrível. Mas aí os lugares que mais tem, tipo, seu colchão, seu travesseiro, as toalhas que você usa. Tipo, se fudeu. Então tô nessa de mora comprar, no ar, né? Tô nessa de comprar capa pro colchão, capa e mais. Aí vai começar a fazer o tratamento também, já lê. Vai demorar um ano. Chulês. Tem uma mega aqui. É, 17. 17? Quero te ver aí. Então, de quebra. É pior que a casa. Foi 17 também. Dora. 16. 16. Mas você vê que tem umas coisas antes, eu não tava com nada. Vale. De repente, né? Vale, ó, assim, louco assim. 9. E October. 17. Sim, sim. Nossa. 17. Máximo, se eu tirar 12 no dado, eu chego em 14. Então, massa. Aí, vamos começando aqui, 17. Pô, valeu aí. October, depois da Tolissa, depois da Dora. Depois o a Val Helsing, depois o Taeron. Val Helsing. O Taeron. Val Helsing vai assim junto com o Hans, tá? Toda vez que o Val Helsing ali, o Hans age. E o Taeron. Very good. Vamos lá, October. Correndo pra cima do bicho já e. Deixa eu ficar com ela! Aí o Fúria tá indo pra perna, assim. Pra perna dele? Nó. Bateu na perna? Aham. Uhum. Tô batendo com a lança e com a espada curta. Eu tô com dois ataques. Uai. Beleza, manda brasa. Ataque o bicho não esquiva. Ih. Mas ele tem uma pele muito dura. Então pra acertar ele é 14, tá? Não. Oba! Esquiva, ataque da lança é 14 e ataque da espada é 16. Vai lá. Ah, dano da espada. Você tirou 14? Tirei 14 com a lança e 16 com a espada. Beleza. O dano da lança foi 13. Eles não são considerados fantasmas, ele tá mais como construto? Não, ele é um morto-vivo. Morto-vivo, tá. É, a lança fantasma é para fantasma. É, pois é. Então deu 13 e a espada. Espada, mais dois. 6. 19 no total. 19, tá. Aí ele tem armadura 5, então entrou 14, né? Tá. Não, então é. Entrou menos. Entrou 9. Então, são dois ataques. Então, ah, tá. A armadura é 5, então vai tirar. Então, deu... Ai, ai. Tá com 91. Manda braço. Nossa! Ah, não, peraí. Eu ganho um bônus de ataque porque eu tô. Fúria. Tolissa. Se eu controlar ele. É, entra mais 5, Newton. Mais 5? É, porque eu tô em fúria. Você não deve conseguir fazer com o morto-vivo. É um menos 5. Provavelmente não. 86. Não tem vontade. Não, você causa dano. Você não consegue. Não, repelir um monstro vivo desse tamanho, só um clérigo muito, muito poderoso. Eu te trouxe nem clérigo, quanto mais um poderoso. Não, a Tolissa é clériga. Ela é confessor. Então, pois é. Não, eu queria controlar ele, eu queria impedir ele. Controlar com toda a gente, não, confessa? É. Não, ele não tem will, ele não tem vontade, ele não tem, vontade, como você controlar. É. Pra ele, teu desejo por você, sabor de. É. Entendeu? O outro bicho não tem will. Então. É tipo controlar uma mesa. Só que uma mesa feita de carne, não adianta. Brinquedo, quero brincar com essa menina. Aí tem que brincar. Yeah. Ele foi programado pra dizer isso. Yeah. Não, aí não, agora tem um efeito. Porque você bateu, você acertou, né? Uhum. Mas você acertou a perna dele, ele. Ah! Um grito enorme, ultrassônico de estourar tímpano. Ah! Vou fazer um negócio dele. Deu. 5 mais 6. Não, deu 8 mais 6. 14. 14. Todo mundo faz 2d6 mais Constituição. Legal. E se vocês comprarem a perícia tolerância, vocês pode comprar mais. Agora? Pode, pode. O que acontece, hein? De quanto? Precisa tirar 17. Que 17? Isso? Não, é possível. 16. Só com Constituição é impossível. Não, é impossível. 14. É 16. Não, era 14. Era 14. Era 14. Era 14. Era 14. Não, então compra tolerância. Tá bom. Perícia tolerância. Põe aí, anota aí. Sobrevivência conta? 10. Não. É físico o dano, não é de willpower nem é nada. É físico, não. Físico. Bosta. É na canoa tinta. Tá bom, comprei tolerância. Porque não dá, é passar. Pouco, gente, é pouco. Não, mas vou comprar aqui com 2 de tolerância. Deu 8 de dano. 8 de dano. Ah, é pouquíssimo. Beleza. 3D, se eu morri. Quem passou? Quem passou a metade? Quando? Quem passou, quem passou metade? Quem passou metade? Quem passou metade? Metade é 4. Não sei, é metade de 8 já. É, não vem. Eu sei metade de 8. Meu sistema. Meu sistema é o mínimo possível de matemática que a pessoa precisa. O mínimo de matemática. E mesmo assim eu agarro até. Um sistema pra quem não sabe fazer contas. Esse sistema obral. Então vamos lá. Então, ele tentou cortar o pé dela fora, foi isso? O pé do foi, bicho? É, tem uma. Falou um lasco lá. Dá esse ataque bonito, você só. São lasco. Tá um lasco assim, caindo um monte de verme branco, assim, ó. Vazando verme branco, não, as lampreias. A perna dele é gordona, assim, toda inchada. Você pode pustulenta. Então tá, então tá. Toda pustulenta. Então, bolinha de luz. Bolinha de luz. É, só porque eu lembro. Bolinha de luz. Mas aquele redoma, meio redoma de luz. Isso. Ah, tá. Pra pegar todo mundo. Aí o bicho assim, ah, luz bonita! E encosta. Vai chegar nele também. Chega nele, nas pessoas e cuida as pessoas. Ó. Bom, agora sim. Não! Você está esquecendo de uma coisa. Tem que fazer a rima. Tem que fazer a riminha. Não tem que fazer a rima, não. Pra não ganhar! Um D6 pra ganhar um D6 no dano. Você faz a riminha. Se você fazer a riminha, se você fizer a riminha, vai ganhar um D6 para jogar no dano. As coão, coinha, coinho. Eu deixo fazer coinha. Deixo fazer coão. O que não pode é ter uma cena tão doida sem o rimão. Nossa, que horror. Não. Pode ir. Em nome de ti. Qualquer coisa que rima com o bebê. É, isso. Esse é feto gigante. É, mas é fácil, bebê. Né? Rima com o bebê. É. Pra gente não esquecer. TV. É. Pra gente não esquecer. É. De tudo que veio. Em nome de tudo que veio antes. Pra se escafeder. Em nome de tudo que veio antes. Não, tem que fazer a rima. Envie sua luz pra eu matar este infante. Nossa, esse infante. É, não rimou muito esse, bem, não, mas. Não, não é rima, é. Com a força do elefante, mata o infante. Aqui, ó. Ah. Uma. Ó, poderoso tia. Ah. Senhor de tudo. É. Pode ser neném também, neném. Ninguém. Senhor também. De tudo que é certo, mande-me a luz pra eu matar esse feto. Ó, as rimas do Neto estão muito pobres. É melhor pobre do que nada. Então tá, vai lá. É. Eu não sei, então vai rimar certo com feto, não tá muito certo. É isso, olha. Não, então assim, é esse. É, anti. Ó, poderoso tia. Fala pra mim, ó, poderoso tia. Ó, poderoso tia. Senhor de tudo que veio antes. Senhor de tudo que veio antes. Mande sua luz para matar esse gigante. Mande sua luz para matar esse gigante. Aí, tá pronto. E... O que vem depois ele não é mais, senhor? Não. É. Isso é poesia, poesia. Declamada. Aí o Hans tá correndo pra outra sala. Isso é poesia, Dora! Não tenta entender, não! Aí a gente erra, entendeu? A gente grita, fala poesia, mas erra. Por que? Flamos? Ah, não, mas é porque é diária, né? É diária. Diária é 12. Quanto você tirou? É porque o Deus não gostou da poesia. Tirou 11? 9. Não, tirou muito baixo. É que tirou você pô, tentou invocar e. Mas então pelo menos curou as pessoinhas. Hã? Pelo menos curou a pessoinha. Não, fez quen. Não, fez quen. Não deu. É porque você também não perdeu os seus pontos. Mas né? Você não perdeu os pontos de energia. Só fez quen. Como disse o Didi, fez teco-teco e não fez pum. What? What? Isso é do saltivante trabalhões. É filme da minha infância, coisa de velho. Vamos lá. Teco-teco e não fez pum. Judou. Depois eu vou lá e jogo de novo. Vamos lá. É, Tulissa tentou invocar, mas ela ficou muito perturbada com a imagem do feto gigante andando, tentando comer a Dora. Dora, o feto, a mão dele tá indo para pegar na sua cabeça e comer como se fosse uma pipoca. Aí. A Dora vai bater nele, ela tem uma massa. Ela vai bater nele. Então manda brasa. Vai bater no pé também. Não, bater na mão pra vir pra pegar ela. Ah, tá. Se tirar mais de 6 de dano, você arranca um dedo. Nossa, hein? Peraí. Ah, quero brincar com a toga, essa menina. E aí, é porque aí tá bem Akira, né? Tá. Super Akira. Deixa eu pegar. Quanto que precisa pra pegar ele? Pra bater nele? Quanto que precisa pra bater 14. Nele? 14. Ah, então eu errei. Deu 10. Deu 10? É. Ah. Nossa, eu tô achando. O Hans tá tentando entrar ali. Quando ele vê que o pessoal tá se ferrando, ele vira pro Taero e fala assim: Taero, vamos voltar. Acho melhor voltarmos. Veja, todo eles serão ferrado. Massacrados. O que você acha, Val? Aí a Val olha assim. Ela vira a cabeça inteira pra ver, né? Porque ela não gostei, mas visão periférica de um lado. E aí, Val, o que você acha? Ah, nós deixamos lá o ritual sendo completado e a gente salva os nossos amigos? Ou a gente deixa os nossos amigos pra morrer e tenta parar o ritual? O que está acontecendo lá? Vocês vão se sacrificar? Para o ritual e volta. É, gente, vocês têm que fazer os dois, peraí. Não é um ou outro, não, vocês vão fazer os dois. É isso mesmo, Val. Eles decidiram se sacrificar. É, vocês vão se sacrificar. Ah, concordo com você, vamos continuar para o ritual. Eu tô indo pro ritual porque eu consigo. Até agora voltar. Não chegar na porcaria de você, pode voltar, eu realmente não preciso de. Eles estão comentando o que eles vão fazer, entendeu? Val, a gente tava pulando pro lado, todo, eles pararam lá na portinha e ficaram tão discutindo. Val, aí você entra. A Val entra. Isso. Quando a Val entra, ela vê o velho padre, o padre Greenborough, encontrou com vocês. Você vê que ele está no alto de um altar. Essa é uma igreja secreta, uma igreja negra, né? Tem a cruz, a cruz com dois, que é uma cruz com duas linhas, né? Assim. Barras. É uma cruz dupla. Sim. Uma cruz dupla da igreja de Farasma. Uhum. Tá invertida. Então é uma igreja negra é uma clássica. Anti-Farasma. Isso é um culto negro. É clássico. E aí o padre Greenborough tá lá em cima. E você vê que ele também. Ele tem tem algumas runas azuis embaixo da plataforma. Iguais às runas azuis que vocês viram quando vocês chegaram na prisão de Harrowstone, semelhante às runas azuis usadas pelos necromonges. Em cima dessas runas criou-se um campo de energia onde está presa e sendo torturada a mulher lá. A Vesoriana. Sim. Que é a fantasma da esposa do diretor da prisão. Uhum. Ela está lá em cima e está em frente a uma espécie de lago preto, com a mesma água preta que contorna a prisão, sendo segurado por dois fantasmas de prisioneiros, dois fantasmas, assim, um barbudo e um meio baixinho, careca, com uma verruga. Dois fantasmas de prisioneiros, eles estão segurando, está um menino assim, meio desmaiado no chão, está flutuando em cima desse lago. Parece que os fantasmas estão prontos a dropar o moleque no Lago Preto. E o moleque, quando você chega, o moleque abre o olho e olha. Não é o fantasma? Não, ele tá vivo. É vivo. Vivo. São dois fantasmas segurando ele, flutuando em cima. Enquanto o padre Greenborough, ele tá no altar e ele tá segurando uma. Ele tá segurando o. Quer dizer, segurando não, ele tá segurando aquele. Ele fala aquele rosário dele, que tem vários símbolos de deuses. Ele está andando em torno da Vesoriana e falando as palavras do Servior Hunger. À medida que ele vai falando, cada palavra que ele faz vai causando um ferimento na Vesoriana. Ela já está totalmente destruída, assim, com vários ferimentos, como se fosse um corte de espada. E o lago lá está começando a se mexer, assim, blup, blup, blup, lá embaixo, o Lago Preto. E o menino que está lá é o mesmo menino que vocês encontraram na primeira sessão, você lembra da ida? É o filho daquele velho que deu umas maçãs pra vocês comerem. Tinha um menininho. Da carroça lá, velho. Da carroça, exatamente. E no canto, acorrentado, tá o velho da carroça. Do lado do lado do velho da carroça, né? O velho da carroça tá acorrentado. Ele tá gritando assim: não, não, meu filho, não. É, meu neto, né, dele? Meu neto, não, não, que absurdo é isso? E do lado dele tá acorrentado, você vê assim, tá meio desacordado, todo magrelo, todo destruído, está um elfo com um traje verde, assim, um robe verde, mas ele tá todo detonado, ele tá sem as pernas arrancadas, assim, nossa, no chão, super dark. E ele tá com os olhos perfurados também. Mas você vê que ele tá mexendo, assim, ele tenta balbuciar alguma coisa, mas tá lá. E é isso que você vê lá na sala. É, parte pra cima do padre charlatão. Eu? É. Sou eu, Hans. A gente tem que matar o padre charlatão anyway, é o assim. Vou com o espadão pra cima dele. Vai, vai, vai. Então tá, pode ir. É uma porta que tem entre esses dois salões? Isso, é uma porta. Uma porta grande, e agora a porta tá aberta. Tá, mas não passa o monstro. O monstro não passa. Não, não passa. Eu acho que você talvez consiga só fugir pra lá também. Agora que a gente viu que A gente devia se você sair. O monstro vai ficar lá tentando passar, e quando ele tenta passar, a gente tá aqui batendo no charlatão. Então só assim. Na hora que eu vi o que é, tá colando lá dentro, é de metal, acho melhor ter um monstro pra cá. Também, pra ele não então, tá bom? Essa galera que tá passando. Ouviram? Só aqui, ó. Na hora que eu vi o que tá lá dentro, falei assim, acho melhor todo mundo vir aqui pra sala. Tá. Não! Não quer. Eu tenho duas rimas. Mas você vai usar no charlatão. Você fez a rima com o monstro. Tudo bem, quem tiver rima pode ficar. Só assim. Faz as rimas e depois encontro com a gente. Né? Pode fazer a rima correndo, quando você corre, a gente vai. Óbvio, mas. Olha, não sou nenhum burro, eu já consigo deduzir o personagem, consegue deduzir que o que tá lá provavelmente é o cara, né? Vocês já estavam procurando. Não sei que é. 19. 19? De ataque. Beleza. Ele é morto vivo, ele é fantasma, né? Tão bom. Não, ele tá no corpo do padre Greenborough, né? Então isso. Ele não é morto vivo. Não, não. É. Só tá só possuído, né? Mas isso, não é morto. É só um D6 mais 7. É um D6 mais 7, isso? Isso. Então dá 8 de dado? 6 de 1 de dado. Beleza. Você bate no padre Greenborough com 8. Acontece nada. O padre vira pra trás. O padre olha assim. Desconcentra, pra né? Você. Levou uma de surpresa. É, já. Desconcentrou. É, desconcentrou. Na hora que ele desconcentra. Aí. Isso. Tá. Vai. Agora é o Hans. Não desconcentra, você vê que a Vesoriana aí ainda tá viva. Tá lá em cima. Eu tô de olho no menino. É, se os bichos soltarem ele, eu quero segurar com o só pra avisar que tá red. Essa ação nem eu tenho que gastar ponto aqui de ação, entendeu? Tá. Eu seguro ele com o telecinema. 16 o ataque do Hans. 16 no Padre Burrow. Tá. Bora. Padre Burrow. Que é isso? Vocês estão fazendo? Eu sou amigo de vocês? Não, não é. Claro. Sim. Claro. Como não? Ela sempre obedece, afinal de contas. Por que você está fazendo isso? Porque agora que ela está desesperada, não faria isso. Aí ele diz: deu. Você não sabe, é a única forma de eu libertar o meu irmão? O irmão dele é o Pachalatão mesmo, né? Não, o irmão do Pachalatão é o Greenburn, o irmão do Charlatão. 11 de dano. 11 de dano? Nossa! Pá! Aí o pai do Greenburn cai no chão assim, começa a agonizar. Não! Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Eu nunca ia contar o segredo pra gente. Eu tava tentando libertar o meu irmão pra que ele não libertasse a fera do lago! Aí a fera do lago levanta assim, começa a sair lá de dentro assim, ó. O espaço foi muito burro, então você tava querendo impedir. Ele levanta assim. Ele tava pedindo, fazendo sacrifício da criança? Fazendo sacrifício da criança e da Vesoriana pra poder libertar o irmão dele. Quando a fera do lago começa a sair, você vê que no rosto dela. Tem preso nela, assim, preso no rosto, o padre charlatão. O fantasma do padre Zelatão é como se fosse uma máscara no rosto do bicho. E ele fica gritando sem parar. Porque o padre fez o ritual para invocar uma criatura das trevas. A criatura veio e falou assim, obrigado. Botou na cara dele assim e fica lá eternamente. Aí o padre Gimbarrow fez de tudo para poder libertar o irmão dele. Entendeu? Só esqueceu de contar pra gente. É, porque ele podia virar pra você e falar assim, ó, que nós vamos matar uma criança no ritual. É, a gente eu queria aceitar, que vocês me ajudassem, né? Principalmente a Tulissa, senhora da luz. É. Aí, então, tá saindo a fera. A fera parece uma espécie de lagarto misturado com aranha. Então ele vai levantando assim duas patas e outras patas vão saindo lá de dentro. Ele é um tem todos os 15 metros de altura. É, não, ele é um extraplanar. É um demônio. Demônio. Ele tá saindo. Demônio. Demônio. O padre Gimbarro. Seus idiotas! Não! Você que é idiota! Você que trouxe esse monstro! Demônio é fácil. Demônio! Você eu tinha que fazer isso! Por quê? Demônio! Porque ele é meu irmão! Quem? Morre! O padre Charlatão que tá preso lá no rosto. Ah, não, esse é o Gimbarrow. Esse é o Gimbarrow morrendo. Achei que era o outro, tá vendo? E aí, vou dar o pia. Os laços de família me pouco me importam. Com licença. What the fuck cares? E nessa hora eles soltam. Na hora que o padre Gimbarrow morre, deu tudo errado, o soldado morre de medo, solta o menino. Tenta segurar o menino pra não morrer lá. E você tenta segurar o menino pra não morrer. E aí, tá, vem o demonhão do lado de cá. E na hora me deu uma sensação ruim, fiz um ato de bondade? Peraí. Uma sensação ruim, assim. Você sabe, de coazia. É uma sensação libertadora, entendeu? E por outro lado, você olha aquele demonhão, você vê uma vozinha dentro da sua cabeça e fala assim, imagina aí uma coisa dessa sob o meu comando. Imagina. Imagina, e aí, fim. Imagina na Copa. Como assim, fim? Não, fim da sessão. Fim, o demônio saiu uma vez. Todo mundo. Todo mundo. A gente tinha que evitar isso, na verdade. Não, fim da sessão. Eu tô nunca mais pra fazer rima. É a segunda vez que eu faço rima e não posso usar. Mas você não faz rima preventiva, você não faz antes. Mas eu tenho que saber o que eu vou matar. Tem que fazer um bando de rimas. Bando de rimas. Tem que fazer rima com demônio, com morto-vivo, com fantasma. Com todo mundo. Com extraplanar. Você tem que fazer cinco rimas, irmão, com. Me passa a ficha que vocês estão usando, só a outra joga fora. Só a que tá usando. Isso. E por aí a gente encerra hoje Reino Terror.